Bacana. Agora eu prezo pela estética, eu quero ser bonito. Não é nem... Tá dando certo, tá dando certo. Não é nem pelo conteúdo, que já é bom. Que não, já... O conteúdo é inquestionável. Agora eu quero uma questão estética. Eu percebi que esses podcasts evoluem pela estética agora. Eu acho que. Vou pôr uma televisão aqui gigante atrás, escrito Chorume, apesar que todo mundo sabe, né? Já entrou sabendo, mas não tem que... mais nada, não sei se tem escrito Chorume. Tem que dar TV. R$2.000 pra escrever Chorume. Chorou. 2.450, por favor, né? Verdade. Tá, uns 50 polegadas aqui pra pôr o logo. Então, o que, que você acha, Wesley? Eu acho maravilhoso. Você quer fintech das tecnologias. Acho. Mas aqui não tá me atualizando o chat. O chat. Não tá te atualizando? Então tem o chat aqui. Chatline. Desliga o som do seu celular, por favor. Você parece uma velha biscate. É que eu tô olhando. Aquela que dá certo. Tá no meio do busão com o negócio ligado. É. Usa aquele... O som do micro... Da tecla do teclado ainda deixa ligado. Vamos ver. Fala aí alguma coisa no microfone, Fábio. Eu tô falando alguma coisa no microfone aqui. Tá falando bem, você fala bem. Ah, cara, muito obrigado. Deixa eu chamar você mais isso. É que eu guardo a minha voz, não uso mais. É verdade. Só trabalho só agora em casa. Só pra xingar o estagiário. Só, né? Pra xingar ele e falar com a Thaís. A Thaís não gosta de mim, então. Não é que não gosta. Normalmente não gosta, é. Né? Não é isso. Gostou do almoço, normalmente. É isso. Faça um bom almoço, ela tá comigo por causa disso. Ah, é? Tá. Hoje em dia, refeição é o quê? Caro. É isso. É importante. E é inseguro. Isso é muito mais barato fazer em casa do que você comprar. Exato. É inseguro também você confiar no iFood lá. É muito inseguro. Já tomei calote do iFood. Já tomou calote? Calote. Não foi o iFood, foi o motoboy, provavelmente, que roubou meu rango. Ah, então você é isso. Você é aquele cara que crucifica o trabalhador. Não. E vangloria a grande empresa. Jamais. Porque você acha que é o trabalhador que roubou seu rango, é isso? Eu não posso falar mal do iFood, que vai que eu vou trabalhar, entendeu? Entendeu? Eu amo aquela empresa, adorava. Já enviou o currículo. Não que você não ame também, é que você trabalha atualmente. Adoro. Né? Mas estou aí. Se quiser acessar vaca.dev aí, meu currículo tá lá, pode acessar. Ah, agora você é dev. Sou dev. Você que já era dev, ó. Eu não entendi isso. Às vezes eu vou deixar assim, capetinha, claro. Capetinha. Ah, demônio. Devil. Devil. Ah. Faltou o Kilton. Desculpa. Vocês estão faltando as aulas. Eu fiz o Open Kilton. O meu inglês australiano não foi suficiente. Não foi suficiente, desculpa. É o sotaque de americano, não o sotaque americano. Eu tinha esquecido do quanto o Kovac é sommelier de idiomas. É difícil. Meio com sotaque já não conversa com a pessoa. Agora eu lembrei porque a gente não convida ele. Apesar do público clamar pela presença. A gente se sente muito burro aqui no... Eu nem vou indagar pra ele se fala paint ou punch, que vai aparecer. Ele vai falar do que você fala. Vai aparecer com um terceiro jeito de se falar as coisas, porra. Que é o certo. Não sei. Quer dizer, segundo ele. É. No meu trabalho tinha a galera que era o sommelier de como fala errado, mas achando que tava falando certo em inglês. Então a gente tinha que lidar bastante com isso, com esse tipo de coisa. Parquei o carro. Desenvolvedor é uma merda conversar. Então é assim, era assim que a gente tinha que lidar com eles. Eu falo da mãe do Vaca, você é professora de inglês. Ah, bom. 172 anos também. Caramba! deu aula para quem inventou inglês. Ela ajudou. Aqueles ingleses. Marcinho do inglês. Para os Estados Unidos. Ela deu aula para eles. Não é assim. Não é assim. Ué, o que você quis dizer? Tá funcionando essa conexão? Aqui tá funcionando. Aqui tá funcionando, mas não o chat. Não, o chat. O chat tá funcionando aqui. O pessoal tá ouvindo a gente? Eu queria. Deixa eu ver se já estão. Porque eles são bem empáticos, né? Conforme eles a gente conversa. Ouço vozes. Tô me sentindo adolescente. A Aline quer que contrate ela. Aline, você não vai querer trabalhar lá, não, bicho. É muita verba, é tenso. Nossa, a Aline é boa demais pra lá, hein? Vocês arrotei no microfone, isso daí é um sinal de que eu tô senil mesmo. Que agora eu arroto nos lugares. É quando eu já não se preocupo mais com nada. Não, já tô. Perde a. O Marcos Colucci fez uma doação aqui falando de hipermídia. Eu não sei o que é isso. O Lucas Fiorini falando pro Wesley Zop dar um F5. Não pode dar um F5 ali naquela página, senão fode tudo. Tem que abrir uma nova chamada, nem sei se é assim que chama. Uma nova transmissão. Uma nova transmissão. Exato. Ah. Que foi o que a pessoa do postinho falou para mim. Exato. E aí... que é o que você tá promovendo agora? Novas transmissões. Novas transmissões. Mas não de Covid, não, cara. Eu tô vacinado, pô. O Thiago Moretti fez uma doação aí pra ajudar a comprar TV e um relógio, tá? Porque estamos atrasados, segundo ele. Acho que é o fuso horário dele. É, também. Pode ser. Ali em Osasco é diferente. Ali. O Emerson também doou aqui, doou falando que parabéns pela pontualidade. Ah, obrigado. E obrigado pelo compromisso. De nada. De nada. Gravei com eles essa semana lá. Com eles quem? Desculpa. Do DQC. DQC voltou? Ainda existe? Então, eu achei que tinha acabado também. Eu falei, pô. Nem fez falta, na moral, né? Na verdade, deu na mesma. Às vezes é aquele episódio comemorativo, sabe? 50 anos sem. 50 anos. Poderia ser, hein? Cara, eu nem lembro o que a gente falou. Então foi bom. Foi, não, mas foi legal. Mas legal você estar junto. Quando a gente já penetrou em festas. Ah, esse que foi o tema. Sexo ao vivo no Maracanã. Aí isso eu posso contribuir bem. Nenhum, tá ligado? Minha contribuição foi essa. É que todo sexo, pô, vai com uma festinha. Então, sempre tem chapéuzinhos da Moana. Não, mas é chique. É um momento raro. É um momento raro. Rodrigo MP também doou para poder pagar a internet. Por quê? Tá falhando a internet aqui, ô vagabundo. Mas obrigado. Mas acho que essa semana eles levaram um choque, porque esqueci de... Dar F5 no site? De pagar o site lá, a hospedagem. Esqueci. Acontece, pô. Não tem cobrança automática. Aí tá errado. E aí... Cobrança automática, mas não tem... Pagar automaticamente. Não, eu tenho que fazer igual os Neandertais. Pagar um boleto. Pagar um boleto. Né? Mandar o dinheiro pelo correio. Em cima de um cavalo. Você recebe uma apostila de como manter seu site no ar. Paga o boleto. Aí você manda pros ouvintes um CD gravado todos os MVT. Esse é o feed do seu João Negócio. Resumindo. Um pendrive. Resumindo, eu vou falar o quê? Vou falar que a gente tá sem grana, crise econômica. E quem sabe aumenta as doações aí. Pior que aumentou, exato, rapaz. Gabriel Henrique doou falando: na verdade, o Covid tomou vacina contra os Zop. O Zopvac. Muito bem. Gostei. Posso fechar essa porta aqui? Você é contra? A não ser que tenha alguma coisa prendendo. Não, já foi. Eu tô no mesmo lugar que os Zop, já peguei umas 4, 5 doenças diferentes. Exato. Uma combate a outra. Você não sabe o que tá acontecendo. E nenhuma tem cura. Nenhuma. Opa! Calem a boca, filha das putas. Opa! $20 dessa caralho! Pode se aposentar já. Não, acabou. Fecha a transmissão. Que, porra, não preciso de mais nada. O cara veio com intimidade e pode ter intimidade que quiser. Deixa eu ver. Doug. Ah, acho pra você. Ah, esse aí é o nosso ouvinte de Michigan, rapaz. Não é o Doug, ele tá chamando você, não é ele o Doug. Não, eu sei, é o Francisco, ele mandou até a placa que ele arrancou de um carro em Michigan. Ah, eu tô até... Tô até com medo de ser cúmplice de um crime agora, mediante isso. Porque ele arrancaria a placa do carro que tá suja de sangue. Esses números são esquisitos que eles estão ali, né, cara? Eu não sabia que Michigan era uma ilha, né? Ó, tá tudo em volta, tem parece água. Parece um cachorro, né, bicho? O que foi atropelado com a placa. Pode ser. O formato de Michigan aí. Se quer uma placa lá, você tem que atropelar e a marca do atropelo fica a pressão digital do carro. Maravilhoso, porque não tem como ficar igual. Então cada atropelo é diferente. Falando nisso, tenho uma questão a colocar para vocês. Termina de ler o comentário. Doug, tá aí a doação que falei outro dia. Trabalhei a noite inteira, vou dormir. Ótimo. Mas antes, você que tá mais perto, manda o Zop tomar no cu. Ah, Zop. Eu acho que eu tô mais perto. Vai tomar no cu. Toma nesse cozinho, Zop. Não era isso que ele falou, viu? Toma nesse cozinho gostoso. Esse cozinho tá aberto. Tá aberto pra você tomar ele, Zop. Acho que é isso que ele queria. O João Antônio doou falando as casadas deveriam tomar vacina contra o Zob. Porra, mas é o duro que é o Zob que aplica a vacina. Isso. Aí que tá. Maior truque do diabo é fingir que não existe, cara. Vem que tem vacina. Exato. Mas, Thay, agora eu tenho uma indagação para fazer para vocês antes de começar esse episódio belíssimo, esse episódio poético que vai mudar a literatura nacional e internacional também. Porque aqui a gente não tem falsa modéstia. Só de Michigan também ouve. Exato. Esse país Michigan aí. Exato. Estados Unidos de Michigan. Mas, ó. Pênis rola tá escrito ainda lá. É, imagine que você tá atrasado pro seu trabalho e tem uma caminhonete. Não preciso nem imaginar muito, não. É só trocar a caminhonete. É só trocar esse carro. Só a caminhonete que tem nessa. Mas você tá atrasado. Tô atrasado. Quanto tempo? Não sei, um atraso que pode... Vai me prejudicar. Pode te prejudicar. Tá. 3 dias, né? Já tá assinado a demissão lá de causa. Opa, apareci! Eu não sei se existe atraso que pode prejudicar uma pessoa, mas alguns dizem que sim. Atraso de menstruação, sim. É, aí pode prejudicar a vida. Atraso de boletos e sites também. Prejudica. Mas aí você tá com a sua caminhonete nova. Ah, é minha caminhonete. Não é sua, é nova. O Zop mudou de vida, né? Ganhei no sorteio. $20 você recebeu. Ganhei no bingo. Você é nova, sua caminhonete. Sim. Qual caminhonete? Ah, F1000, eu gosto da F1000. F1000 nova? F1000 diesel. Nova, 86. Não, mas novinha. Mas tá zerada, mas, tá polida. O cara tá polida. Deixou numa redoma. Se você olha, fala... É nova. Estão fabricando F1000? Não, o cara olha isso. Exato. O cara pensa isso. É isso que eu quero. Tá? Aí, você vai... Sinal amarelo. Amarelo é... Vai que dá. O que você faz quando vê amarelo? Acelera. Óbvio. Sim. Vai que dá. É perigo. Você tem que correr antes que feche. Exato. Tá avisando. Pá! Atropelou o cachorro. Michigan. Daí eu tenho uma placa de Michigan. Pá! Voou sobre a caminhonete. Caiu na caçamba. Você tá numa... Caiu na caçamba. Ah, não... Nossa, que eu ia lucrar esse cachorro. Tem que ter churrasco esse dia, mas não vai ter. Não vai... Eu gasto muito no dia. Se tem frango atropelado, por que não tem cachorro atropelado pra comer? Essa minha caminhonete tá fazendo 2 litros, fila da puta. É nova. Antigamente, né, cara? E é nova. E aí, ó, cai pra fora da caçamba, você tá numa avenida movimentada, tá atrasado. Tá. Qual é a maneira ética de agir? Mas peraí, a sua pergunta é se eu devo parar pra... É, o cachorro tá no meio da avenida atropelado. Ele já tá atropelado. Então, ele tá vivo ou não, você não sabe ainda? Você não sabe, mas provavelmente pela velocidade... Tá porque morto. Eu tava atrasado. E acelerando na amarela. A caminhonete, você sabe que a única velocidade que ela tem é 0 ou 100, né? Eu não posso ir a 0 no meio da avenida. É de... Tum! Ele vai. Ah, ele ficou no meio da avenida? Quando... Eu acho que ele foi pro mato. Não, ele pro tá mato. No meio da avenida movimentada. A área urbanizada não tem mato. Que cachorro que é? É Eu quero saber o tamanho do cachorro. Ah, porte grande. Porte grande? Grande. Um São Bernardo. Não, dois terços de um São Bernardo, vai. Ainda mais que tá atropelado. Era um São Bernardo. Não, eu acho que eu paro e recolho. Você para e recolhe. Você acha que é o ético a fazer? Eu tô com a caminhonete, eu ponho na caçamba. É, mesmo isso. Sendo nova. Não, mas a caçamba é feita para isso, para colocar corpos de cachorro que atropela com a caminhonete. É uma maneira ética de se agir, socorrer o cachorro. Concordo. Porque essa semana eu vi um filho da puta ir embora, deixando o cachorro lá no meio da avenida. Mas às vezes, o cara tá na caminhonete, ele nem sentiu esse bate. Ah, não tem como. Ai, porque toda a rua percebeu, só o bonito que não percebeu. Ele não atropelaria, né? Mas às vezes o cara tá na cocaína e precisa ser impacto muito. Se ele atropelasse uma égua, talvez ele sentisse. É, que eu já vi. Pô, você viu atropelamento de égua? Tá maluco. Ourinhos era um lugar muito louco. Não, né? Eu vi aqui na Anguera, porra. Porra, mas matou na hora. Matou na hora. O motorista tava vivo. Tava, né? Porque na hora que ele foi atropelado, ele morreu. Óbvio, deu cabeça dirigindo. Com cabeça caída. Não, ele tava num carro, não tava a pé, não. Seria esse o motorista com cara de cavalo que vocês falaram tanto? Literalmente com cara de cavalo. Então, é isso. Não, para você... e recolhe. Para e recolhe aos certos. Se você é um atropelador aí de animais anônimos, pare e recolha pelo menos o seu animal. Se identifique aqui que a gente vai te explicar como fazer. Exato. Mas se identifique de maneira anônima. Pelo amor de Deus. Então é isso. Acho que essa é a... Esse é o episódio de hoje. Maneira correta de se tratar um atropelamento de cachorros, tá? De pessoas aí você pode fugir normalmente, né? Porque senão... Não, de pessoas é capaz de dar processo. É, exato. Né? Cachorro não processa. Se você atropela o cachorro propositalmente e recolhe, o pessoal fala, olha aqui, cidadão de bem. Exato, olha só. Que maravilhoso. Que bom, que bom. Muito bem, então vamos para... Dá o seu celular aí. Por quê? Porque o seu tá com conexamba aí. O meu tá com conexamba, tá com bateria. Então daí. Só que o meu, de vez em quando, você tem que dar uma atualizada aqui, igual o Pedro Pupo. Olha que bonito. Ah, é Pedro Pupo. Pedro Pupo. Tem palavras que é boa de falar, Pedro, né? Pedro Pupo. Pantufa. Parece, pantufa não é parece também. Um Pedrinho, que você fala, acorda, Pedrinho, põe no colinho e come o cozinho dele. Pedro Pupo. E toda estocada é Pupo, Pupo, não parece? Ah, não sei se todo esse tocado que me encheu o saco isso, né? Eu ia colocar uma meia na boca dele. Se, né? Se acaba ou eu logo. Fico falando pupo. É, talvez os dois. Você vai falando, né, involuntariamente também. Ah, eu não sabia desse, dessa ó, técnica. Vou pôr aqui, dar o play da... E... Play da... Pra play da... Ó. Tô aí, acompanha. Ou você quer que eu acompanhe hoje? Você fica de folga, de comentário. De beatbox. Fico no beatbox. Não, melhor você ler os comentários. Você sabe que eu consigo fazer no beatbox. Eu sei que você consegue, é isso que me dá medo. Ah, o meu Pedro Pupo doou. Ele doou, por isso que eu li. Você acha que é só por causa do nome dele? Pupo, eu achei Pupo. Que era. Pupo. Não, nada a ver. Ó, uma esmolinha para os degenerados. Ah, eu não li o comentário. Ó, outra doação em dólar. Vamos fechar, vai. Agora eu não vou saber isso. Não sei nem colocar isso no imposto de quem. Eu não sei colocar. E nem sei falar o nome do cara também. Que ele vai me julgar. O Bata vai julgar. Vou julgar. Franz Kafka. É. Franz Kafka. Ah, leia aí o nome. Flare Sheet. Flare Sheet. Isso. Flare Sheet. É, eu ia ler Flare. Aqui... Pode ser que seja Flare aí que eu tô falando errado também. Tem isso flare, também. Flare. Olha lá. Aqui a gente paga e essas modelos tiram a roupa? Ainda não. Não dá essa ideia, pelo amor de Deus, cara. Hoje tá meio friozinho, acho que hoje eu vou ficar de camisa. Eu duvido que você vai ficar de camisa. Hoje eu vou ficar de camisa. Outro dia tava mais frio que hoje. É, mas hoje tá meio friozinho. Tá, tudo bem. Que aquele dia o Gabriel tava aqui, ele me deixa quente. Ah, e o vaca não. Não é isso que você quer dizer. O vaca é frígido. Tá vendo? É isso que você vai na cara o da vaca. Pessoa. É que na nossa adolescência não existia esse negócio de sexo. Gênero fluido. Senão ele tinha se identificado na época. Era o vaca. Não existia na época. Hoje, pô, tá aí. Ah, agora existe. Entendeu? Isso. A pessoa não é frígida. Fala que é fluido. Tá vendo? Entendi. Ele só era o cara que levava tapa na cara. Só isso. Quero que deixava com tesão. Agora não pode mais bater? Aí não pode bater. Né? Acabou. Sua vida. Acabou esse negócio. Não pode ter mais violência. Aí cadê o tesão? Exato. Não tem nem por que existir. Que pena isso. Ficou. Lamento. Eu também. Imagina. Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Então, bom bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada. Sim, estou falando do Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, e que você pode acompanhar ao vivo aqui pelo YouTube, em youtube.com.br/chorume. E aqui, nessa bela manhã de sol, com seu boné preto, sua roupa preta, sua calça preta, meia preta, cueca preta, calcinha. E tênis preto, calcinha eca preta, temos ele, o homem da barba branca, Wesley Zop! Podia ter falado barba semi-preta. Tava te apresentando aí. Desculpa. Ah, tá. Podia ter falado que a barba também é preta. Sim, ou semi-preta. Sêmen e preta. Não, foi sêmen, foi não. O que eu falei, foi o que eu falei. Porra, né? E como convidado aqui hoje, abrilhantando aqui com uma bela camiseta folclórica, onde temos a mistura de São Jorge, Curupira, Negrinho do Pastoreio. Rapaz, e não sei mais o quê. Talvez... Não. Neuzinha da Bala de Coco. Kid Bengala. Aqui, e Ed Mota. Pô, Paulo Garoto eu. Vaca. A representatividade do brasileiro aqui. Quero tapas na cara. Quero tapas na cara é a tribo indígena aí que ele faz parte. É ruim do jeito que eles complementam. Eu quero tapuacas na cara, né? Ah, uma mistura. O que é tapuaca? É o... Não sei falar aí a linguagem. Mas o que seria? Mas eram japoneses que chegaram, cruzaram com esses indígenas e deram aí no que é Paulo Garoto Vaca. É que tapuaca, na minha ignorância, achei que era um tipo de tigela. Não, eu acho que é aquele mato que nasce na margem das lagoas e ninguém sabe explicar o que é. Ah, sim. Eu imagino que seria... Mata ciliar. Não temos geográficos, que a gente não entende. Os mortais não conseguem entender. Mas ele não. É. E rosteando aqui eu, Douglas Ganso, rapaz. Que depois de dos de camiseta. De camiseta, camiseta em homenagem a Glauber Rocha, rapaz. Olha aí. Hoje eu tô intelectual, porque eu sou intelectual. Não é só hoje, não. É, a gente assistia muito Glauber Rocha e dormia também muito com Glauber Rocha na faculdade. Sim, sim. O Deus e o Diabo na Terra do Sol, bastante. Diabo e Deus nas outras terras. Na Terra da Lua. Então, a gente assistia aquele negócio, a gente começava a entrar em trânsito e dormia rapidão. Exato. Acho que até é pra isso mesmo. Acho que é isso, objetivo. Acho que é isso. Quer dizer, naquela época as pessoas tinham problema de insônia por causa da cocaína. É. E aí tinha que... Nenhuma insônia consegue vencer duas punhetas e Glauber Rocha. E o grande desafio da prova era você falar que você entendeu alguma coisa ali, mas na verdade é você saber que horas que você momento você ficou acordado na prova. O que aí o professor falou: caramba, você ficou 2 horas acordado no filme? De 7 horas, pô, você é 10. Não. 5, né? Porque tá se já jogando, era pra ter, né, dormido nos 10 primeiros minutos. Pra que tanto tempo acordado? É, muito devaneio. Agora o Wesley falou assim: nenhuma insônia resiste a duas punhetas, porque depois da primeira já dá uma preguiça em pensar na segunda. Você fala: melhor não dormir, antes que eu tenho que bater a segunda. Existindo o Glauber Rocha. Isso, e Mário ali com o Paulo te olhando e você tendo que bater outra punheta pra ele. Você fala: não, vou dormir. Pera. Entendeu? Já deu sono, deu sono. Deu sono, pô. Mário pega, veste sua roupa de trocador de botijão de gás e vai embora. Macacão de trocador de botijão. Normalmente, Mários usam macacões em suas profissões. Exato, né? Acho que até obrigação. Aqui é encanador. Carregador de gás, ator pornô também, que são coisas assim. Ah, mas o macacão que doa o ator pornô não é esse. Não é o esquineta. É um macacão. Um chimpanzé. É a conga, né? A conga. E aí, Wesley Zop, você tá com cara de quem quer falar de comentários aí? Você críticas, tá com... né? Críticas. Isso, a gente tá recebendo. Não. Ou você quer criticar? Eu tô sendo criticado. Você tá sendo criticado? Lucas Fiorini falou: melhor o Zop não ler. Ele nunca lê minhas mensagens de merda. Ah, Lulu. Tem jeito de falar. O Lulu já tá depressivo faz 2 semanas que você não lê os comentários dele. E agora a gente sabe por quê. Uns puta comentário bosta desse. Mas ele sabe que é. Tudo bem. Então, pelo menos ele sabe. Vamos então para os nossos recadinhos cremosos e saborosos. Não, música errada. Nunca acerta. Nunca. Denúncia. Boa. Acertando. Tava nunca... feliz que já tinha acabado. Nunca tô acertando a música ultimamente. Eu sempre muda. Eu só tenho duas opções. Ou dois ou três. Eu sempre tento driblar. Um, o que que é? Abertura? Um é abertura. Na verdade, eu teria as outras opções aqui, mas vamos ver o que tem aqui. Faz tanto tempo que eu não aperto. Vamos ver. Aí, cara, é pra mim isso. Uma crítica. Que eu errei. Uma autocrítica. Esse é bom que ele sempre vai acertar. Se colocar a qualquer momento, vai acertar. A gente sempre fala coisas erradas aqui. Aqui, ó. Palmas. Gole palmas. Lucas Palmas. Palmas dá pra fazer. Lucas Palmas, lembra? E aqui, ó. Ai, Beto Jamaica! Ai, Beto Jamaica é clássico, legal. Mas aqui, ó. O Zop, dá pra ouvir a voz do Zop, ainda tinha alguma força. Exato. Aí, né? Tinha uma alegria. Era jovem, né? Exato. Dava pra alcançar a próstata. Hoje em dia é só pelanca. Hoje em dia já não dá. Pelanca ou músculo, por favor? Não sei definir, não sei. A pelanca já foi o músculo. É o cemitério do músculo. É um pós-músculo. É isso. Brasa já foi carvão, tipo isso. Cinza já foi carvão também. Já foi brasa. Pelanca, na verdade, é um potencial, você tem que pensar assim, porque é uma gordura que você vai queimar pra criar energia e também ganhar músculo. Entendeu? Ah, é vida. Pelanca é vida, então. É o ciclo do músculo, entendeu? Você assistiu o Rei Leão ontem? É combustível. Você falou que essa versão nova achou... Jovem, essa versão jovem. Os animais gordos com pelanca. É, não. Você tá tentando entender. É isso? Animal na savana não tem que estar gordo. Tá magro, tá sofrido. Ainda mais com a crise que o Jair Bolsonaro Leão, né? Que é o Scar. causou no negócio. Mas tudo bem. Não, brincadeira. O Scar fez um governo 10 vezes melhor que o Bolsonaro. Não, ele é aquela hiena burra. Alguém se Exato. Então, música de recado. Música de hiena burra. Os recados estão chegando. Wesley Zop, então, participou da gravação lá, mas nem foi pro ar essa bosta que você participou. Não, eu acho que não foi pro feed, mas tá lá no YouTube. Tá no YouTube agora? É, eles estão gravando, deixando no YouTube. Ah, esses podcasts pequenos copiando a gente, é tão bonito, né? Você já percebeu no YouTube, tá lotado de podcast imitando a gente? Exato, rapaz. A diferença é que a gente não entrevista, porque também não teria quem entrevistar também, né? Tem isso. E outra, já entrevistaram todo mundo. Vamos chamar a Ivete Sangalo aqui? É isso que é fora. Perguntar do quê? Eu ficaria babando, né, Ivete? Não, e perguntar do quê? Pra Ivete. Eu contaria aquela história que eu já contei. Que você compôs pra ela. Coloquei música. Não essa. Ah, tá. Essa daí teve até uma liminar judicial, melhor nem falar nisso. Vamos pro assunto. Mas que eu coloquei ela no pendrive lá, na profissão de DJ que eu tenho. Ah, é verdade. E ninguém falou. Conhecia ela. Você acha que eu ia falar isso pra ela, Wesley Zop? Não tem como falar isso. Não tem como. Mas você, Wesley... O Wesley Vaca. Eu nunca fui tão ofendido na minha vida. Exato. Eu nunca fui tão elogiado. É um equilíbrio. Fui bem. Foi bem. Paulo Garoto Wesley. Nossa, Garoto Wesley. 1720, né? Você. O número era sépia. Você que acompanha o mundo das internet. Nossa. Você sempre foi um cara jovem. É verdade. Você é um cara jovial. É, eu penso. Você é dev. Sou dev. Você é esportista. Você faz jobs. Você não trampa, você faz jobs. Oh, é chique. Então fala isso. Tem meetings. Exato. Tem reuniões. Exato. Você tem cara daqueles que faz aqueles... Não faço aplicativo. Não. Calculadora. Não, você vai naqueles aplicativos de aposta que... Não participa. Que o pessoal chama de... Bets. Não, o pessoal chama de investimento. Ah, investimento. Bitcoin. Que são apostas legalizadas. São apostas. É. Aposta pela corretora. É aposta que tá todo mundo perdendo agora, hein? Exato. Nem me fale. Mas... Diga uma coisa. Você, quem que não foi entrevistado no mundo aí que precisa ser entrevistado, que a gente vai entrevistar aqui no Chorô? Dom Pedro I. Não foi entrevistado ainda. Realmente. Precisa ser entrevistado. Em podcast ele não vai. Para ele resolver esse pepino que ele arranjou para nós aqui. Eu acho que não daria por causa... O pessoal não sabe o nome inteiro dele. Demora um episódio de 7 minutos de só falar do nome. E agora... Fazer o documento de uso de imagem. Pedro, Paulo, Jorge... Felipe. Você tá falando o nome dele ou tá falando outros nomes? Talvez. Alcântara, fala Alcântara. Talvez conhecido. Todo mundo sabe que ele talvez, tem Alcântara. Talvez dê certo. Talvez dê certo. É igual o... as casas decimais de Pi, né? O nome dele. Depois do 14, você fala o que você quiser. É, né? Exato. É, hoje, então, hoje você precisa construir a pessoa, você tem que causar uma polêmica às pessoas para ela ficar famosa, aí você vai lá e entrevista ela. Ah, senão boa. Vai ter lá só 300 mil views, que é uma coisa que o Chorume já não aceita, né? Tem que não, ser mínimo. Não dá. Porque, pô, 300 mil views para eu gastar todo o meu repertório de rola aqui, tá. Não, a gente, pô, espera um milhão, pelo menos. É verdade. Exato, pô. É verdade. Então tá certo. Não muito dá. Obrigado pela sua contribuição. Acresceu muito, viu? A gente chama isso de feedback, entendeu? aprenda, isso, pelo amor de Deus. Feedback, ele falou. Hipermídia. Resumindo, assim, então, vamos falar do jeito que o pessoal doa. Pode doar pelo hiperchat aí, doando gostoso, doando com carinho, doando com tesão. Também você pode ir lá no padrim.com.br/chorume ou chorume. .com.br/padrim, fazer sua doação por lá, onde você não recebe nada. Você nunca recebe nada. Ou também pode ir pelo Pix aqui, pix@chorume.com.br, viu? Vou repetir: pix@chorume.com.br, a nossa chave mestra. Esse e-mail existe ou você só usou ele como chave? Ele existe. Mas você só usa ele como chave. Eu só uso ele mas como posso chave. Mandar um recadinho lá no... Pode, que nesse eu e-mail. Nunca vou ler. Mas você pode. Mas não no Pix. Não. Vou mandar no e-mail. No e-mail, pix@chorume.com.br, você pode mandar, que eu nunca vou ler. Nem abre esse e-mail, tá? Fica a dica, então, pessoal. O processo judicial tá lá. Se alguém tá mandando e-mail por lá, não mande por lá. Mande por autocríticas@chorume.com.br, que lá eu leio. Não respondo, mas eu leio. Então, estão me cobrando nas ruas, o pessoal me para na rua. Sim. Pra perguntar exato. Coisas. Que é... Nome no Serasa. Isso perguntam bastante. Sim. Cu no Serasa. O Serasa pergunta bastante. Cu no bastante, Serasa, né? Você tem também. Sim. O famoso mas... Serasa de cu. Aquele... Não, mas é o... Como chama? Quando você deixa lá pra pagar depois, o... Como se... Fiado? Não, é... Promissório. Quase. Nossa, isso, só coisa de velho, hein? Hipoteca. Quase. Hipotecu. Quase. Hipotecu. Pode ser hipotecu, porque ficou bom. Cheque. Quase isso. Checu, quase. Que no caso, cheque pra cu. É, pode ser. Vai. Só criança, não sei. É, deixa lá, né? Deixa lá, depois pega. Não, é... Guarda volume. É, não era isso. Não. É quase isso. Você guarda o volume mesmo. É, quando que vai voltar as leituras de e-mail? Quando a gente quiser, responda isso. Mas sabe então. Quando a gente vai querer? Porque eu já respondi isso. Ah, não sei ainda. Mas julho, eu tô falando julho. Fala agosto, que é depois de julho. Eu falei, eu tô falando julho. Ó, outubro então. Fala então outubro. Deixa por julho. Tá bom. Sabendo que é outubro, mas... Pergunta responde... pro Júlio. É, muito bem. Algum recado aí que você queira ler, comentar, falar sobre uma belíssima canção que você acompanhou essa semana? Ah, tem. Puta merda. Obrigado. Obrigado de lembrar disso. Garotos. Exato. Como eu, sempre tão sinceros, perto de uma mulher são só garotos. Essa música é muito verdade, viu, Wesley Zó? Você tá compondo? Você que trouxe à tona, não. Eu acho que é do Leone essa música. Leônidas? Na época dos três Diamante Negro, hein? Ah, tá. Leônidas do Esparta. Mas resumindo é isso, Wesley Zó. É isso. Você vê um pedacinho de canela, ele fica com tesão. Ah, já dei, ainda mais as árabes, que só tá, na minha cabeça, ela só tem a burca. É. Embaixo da burca tá, é osso. Tá pelada. Ah, achei que era... Tem outro que não era nada. Achei que era osso. É. Ali a pele... É igual o muminho da Turma da Mônica, tira a bandagem e não tem nada. É. Não, mas estava eu no recadão aqui de Americana. Pastel tem... ou foi comprar? No pastel do Chico. Encontro um ex-morador de rua, na qual a gente fazia os atendimentos. Ele era uma das pessoas que a gente passava por. Na entregar. Época ele era morador de rua. Na época que ele era morador de rua. Na época ele era um ex-morador de casa. Exato. Daí agora encontrei ele e falou: viu, agora eu sou um ex-morador de rua. É. Tô morando. Deu um endereço lá. Falei: pô, que legal. Parabéns. Né? Tá feliz, tô feliz. Bom endereço? Ou você não sabe onde é? Não, é ali pro centro. Ele falou assim: ah, eu tô fazendo um trabalho igual vocês fazem também, de atender os moradores de rua. Ah, eu falei: pô, que legal, né? Foi bonito. E daí ele falou: ah, eu faço café, mas eu não tenho garrafa térmica. Então leva na mão. Não, ele leva na leiteira. A mão dele toda queimada. Né? Ele com bandagens. Não, e daí ele falou assim, pô, se eu tivesse uma garrafa térmica, eu podia ajudar mais. Daí eu falei, pô, eu tenho uma garrafa térmica sobrando. É verdade. Porque eu esqueci que eu tinha deixado uma aqui no estúdio. É. E comprei outra. Daí eu falei, bom, então eu te dou a garrafa térmica. É. Eu falei, onde você vai estar? Porque você tá multiplicando amor. Exato. Existe um filme sobre isso, que é A Corrente do Bem. E o Kevin Spacey, que deve ter abusado daquela criança, hoje a gente sabe disso, mas na época a gente não sabia. Não dava pra saber. Ainda mais que ele vê gente morta. Ele morre no fim. Ou a criança ou o Kevin Spacey? Ou vão morrer um dia no fim. É, então, no fim todo mundo morre, é verdade. Resumindo, só quero fazer uma alegoria que talvez você morra por causa disso. Ah, tomara. Queira Deus. Estamos falando de uma criança abusada que claramente é você. Mas é a corrente do bem para a gente ou para todos? Como é que fica? Porque ele vai morrer, vai ser um bem para nós. É fazer o bem para outra. Então matar a criança é um bem para todo mundo. Essa então. É uma corrente alternada e em série ao mesmo tempo. Bom, isso daí chamou eletricista para explicar isso aqui. Isso aí é novidade. Isso aí é tão bem. As leis da física mudam quando o Gabrielzinho tá aqui. É muito bem, é muito bem que vai você ver. Então, daí eu falei, bom, então eu tenho uma garrafa térmica, eu posso levar para você, né? Sim. Levo na sua casa umas 8 horas, que é a hora que eu vou estar livre para levar. Você passou, pegou camisinha, pegou a garrafa térmica. É quase isso. Eita, segura essa emoção, hein? E daí... eu odeio quando eu faço piada de humor negro e é verdade. E daí eu até levei o café pronto, já falei, não, já levo com o café, né? Daí ele falou, eu vou estar ali no viaduto. Perto do nosso grande shopping Welcome. Peraí, é Welcome que fala? Ah, não, é Welcome porque é de americano. Ah, sim. Não é inglês. Se fosse em inglês, Welcome. Welcome. Welcome. E daí eu falei, não, eu levo lá pra você, eu sei onde que é tem um pessoal que fica ali embaixo. Ele ia estar no viaduto. Ele ia estar lá. Embaixo do viaduto, trocando ideia com a galera lá. Eu falei, beleza. Ali tem bastante ex-morador de casa, viu? Exato, tem bastante. E atual moradores de barraca. Porque ali eu acho que é o melhor lugar pro pessoal ficar ali. Protegido, da chuva. Tem um shopping ali, se precisar. Mais escurinho. Exato. Assistir um cineminha ali. Um banheiro. Isso. Dá uma cagada grossa. Com ar-condicionado. Ah, exato. Tem bebedouro. Ultimamente não anda tendo bebedouro nos lugares. Ah, é? Ali, minha americana não tem água. Exato. Não tem nem como tinha antes. E eu parei exatamente no estacionamento do shopping. Desci, fui lá. Que é a calçada, né? Daí eu atravessei e fui lá embaixo do viaduto. Mas ele tava ali fazendo o trabalho. Falou que ia estar lá com o pessoal, que daí eu. Ah, confraternizando. É porque ele não quer falar pro pessoal que agora venceu na vida e é um morador de casa. É verdade. É chato isso. Exato. Daí eu cheguei lá e é um lugar escuro, ainda mais à noite, então ele não tem a luz do poste e não bate lá. Então, você tem que se aproximar muito. O cara juntou pra comer teu cu. Calma! Calma. Por isso você tá com esse olhar morto hoje. Calma. Eu sei que a gente queria criar polêmica pra gerar um podcast novo, mas olha aí, vamos tomar cuidado. Daí, chego ali, tô com a garrafa. A gente ainda tá nos recados, rapaz. Você já contou a história que mudou tua vida. Esse aqui vai ser um na lata 2. Né? Chego lá, um dos caras tá torando o fundo do cara que eu tinha combinado de levar a garrafa ali. Mas no escuro, na meia sombra ou na meia sombra. Embaixo do poste? Na meia sombra. Que às vezes podia ser uma obra teatral não, também, pediu o Marcos ali. Não. Era sexo. Deitei. O pessoal não tava em volta analisando. Não. Tinha outros três ali, não, trocando ideia. Tipo, os dois metendo ali. Os outros três. Mas metendo e gemendo ou metendo? Metendo e gemendo. Vito gemido, Vito gemido. Ai, tião. E era o tio, eu que tava comendo ele. A inovada dos homens, você vê como o cara. Não, mas pior é o bruxo. Você vê como o cara é um bruxo? E ninguém lembra mais, ele né? Não agora fala aí, tio. Tentou mandar um haitião. Já ninguém lembra mais. Não é haitiano, não. É haitião. Mas não era haitiano, né? Não era. Não. Como você sabe? Era branco, né? Filha da puta racista. Não, racista! Porque não sabe francês. Ah, tá. Desculpa. Daí eu falei, eu. Porque você chegou lá, Perdão? Nunamu? Nunamu? Perdão? Le parte? Tá falando aí, bicha gorda. Le coração? Le coração? Croissant? Não, curração. Tem croissant? Tem croissant? Não, não tem croissant. E aí, não, daí eu falei, o Tião torando ali. Daí eu falei, oh, foi mal. Daí eu voltei lá onde tava a moto. Porque esperar acabar, né? Tem educação. E né? Chorando, né? Chorando. Não, espera, eu querendo dar risada. Mas como ele tava? Meia calça, calça riada na cintura, tava pelado? Tava escorado num carrinho lá, não sei onde tava a calça. Tô de esquina, não tô de esquina. Não tô de esquina. Ai, filha da puta. Daí, então... Não, mas tava sem camisa, com camisa, como que era? Pô, você quer que eu lembro? Eu acho que o Tião tava sem camisa. Tá. O cara tava com camisa. E a calça? Ah, ambos... Ambos meia para o calça, sexo. Para meia o sexo. Calça. Suficiente para o sexo. Necessário, necessário. Daí eu voltei lá, daí o cara acabou o sexo ali e tal. Daí ele foi lá e falou, desculpa aí, é que o Tião não gosta de café. O Tião não gosta de café. Por que a justificativa do cara é dar o cu pra ele? Cabelo, não, tá. Cara, ele não, quer não. Mudar a vida dos outros, o entendeu? Wesley Zop, esse cara foi além da ajuda à humanidade. Esse cara pegou todos os seus ensinamentos. E dobrou, cara. Ele colocou uma capa de ouro. Não. Tião, quer café? Não gosta de café. Não gosta de... Eu sei que você gosta. Não gosta desse café frio. Esse seu café frio e nojento, Paulinho. Eu não gosto. Eu quero uma coisa quente. O que você gosta? Eu gosto de cu. Cu eu tenho. Ele, tipo, nunca pensou, cheguei nessa né? parte do curso do Zop. Eu nunca pedi um cu do Zop. Mas o que o Zop faz? É isso que ele pensou. É isso. Foi pra esse momento que eu treinei. Quando eu quis conversar, o Zop conversou. Quando eu quis pão, o Zop deu pão. Se eu quisesse o cu, o que o Zop faria? O que ele faria? O que aquela bicha gorda faria? Daria o cu. Ah, então. Tião, não gosta de café, Tião? Olhando nos olhos. Você não gosta de café, né, Tião? E eu sei que você gosta. Você falou, cu, é isso que você quer? É um desafiando o outro. Agora você vai comer cu. E o Tião nem gosta de comer cu. Queria, nem queria. Ele vai... Não pode dar pra trás. Não, pô. Já negou o café? Mas eu achei engraçado. Ele até gosta de café. Ele vinha justificar pra mim. Não, é que o Tião não gosta de café. Falei, porra, tô então a garrafa aí. Tá, outros, e aí, comeu o cu dele? Não comi, não comi. Não porque comi. Se você, todo mundo sabe que gosta de café. Eu tomo muito café. Tinha como você mandar essa aí pro cara. Mas tá certo. Não, mas eu acho que não é o problema eles transarem, não é isso. É que eu achei engraçado. Inusitado. Inusitado, sim. Não, deixa eu até correto. Cara. Não, é, sim. Ali atender as necessidades do Tião. Claro, porra. Porra, tá certo. Não, Tião, e outro, mas... um cara aí de seus 70 e poucos anos, né? E fica Tião, a lição pra você, né, Wesley Zop? Exato, qual a lição? Comer curso por aí? Claro. Tem 70 anos e conseguir mandar ver. E cu ainda. Fazer não bem é sem olhar quem, Wesley. Ah, pô. Fazer bem a comissão. Exato, pô. É isso. Isso aí, cara, não existe cara mais cristão aí que esse cara, pô. Ele deu... Não, ambos os caras. Não, ele deu o que ele tinha pra dar ali. É isso, ele deu o que tinha no bolso. É só café que tem ou tem rosca? tem rosca. Né? Eu tinha querendo um donut. Pô, é donut? Acho que é. Donut. Não sei. Donut. Se for comprado no Welcome, aí é donut mesmo. Ah, donut. Tá. Depende de onde você comprar. Depende de onde que vem. Então é isso, cara. Cara, não dá rosca que tem. Agora o Wesley Zop escrevendo várias fanfics do acontecimento aí. Ou trocou só os personagens, né? Exato. Nunca existiu esse cara que servia café sem garrafa térmica. Ele é o Tyler Durden. Porque no começo da história ele falou que deixou a garrafa térmica dele aqui. Ah. Então quem precisava de uma garrafa térmica? Ele mesmo, Wesley Zop! Alô, Tião. As mãos dele queimadas ali, ó. Alô, Tião, e aí? Essa rosca esfolada dele. Felipe Sartinho doou, mas não falou nada. Não falou nada, eu... E basta do melhor, também. Melhor do que falar bobagem. Então esses foram os nossos recadinhos, vamos pro... eu nem entendi que recado que teve aqui. Faço bem. Faço bem com o que você tem. Sem olhar aqui. Chorou me inovando, colocando uma crônica aqui no começo. Exato. E pareceu aquele cara que... Arnaldo Jabor. Pareceu o Arnaldo Jabor, né? Pareceu. É Arnaldo Jabor que ele chamava? Existe o Arnaldo Jabor. Não, não existe mais, que ele morreu. Fazia as crônicas. Existe em nossa memória. Fazia as crônicas lá no... Meio engraçaralha? É, meio crítica social, foto, assim. Qualquer coisa fala que é Luiz Fernando Veríssimo. Ah, é verdade. Que é dele. Ah, tudo bem. Então você pareceu um Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo aparece aqui. Tá falando bosta do meu nome. Colocou meu nome nesse texto, né? Tão falando bosta, né? Curração de mendigos, pô. Nunca falei isso. E esse, na verdade, foi o único texto que ele escreveu. Exato. O resto é tudo variações. É tudo o resto é mentira. Então, Luiz Fernando Veríssimo. Gostei dessa crônica zopiana aí. Dá aí para o seu livro de fanfics que você está escrevendo. Fanfic. Mil e uma noites com Zop. Terrível, terrível. Entre um copo de café e outro, né? Tá escrito. Ah, bonito. Bom, isso aí é um bom título. Mas tá certo, Wesley Zop. Então vamos para esse episódio maravilhoso. Exato. Episódio e tema proposto por nosso humilde, porém lindíssimo Paulo Garoto Vaca. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é: essa pica não era minha. Essa pica não era minha. De repente você está caminhando, ouvindo uma corda Pedrinho, que hoje tem campeonato, todo sorridente, com a boquinha frouxa. E aí a vida te passa uma pica na cara e você fala, epa, não era pra mim, essa pica não era minha. Não era pra mim isso aqui. Hoje eu não queria pica. Não mereço isso aqui. Hoje eu não queria pica, mas... Hoje eu tinha café, pô. Exato, eu gosto de café, caralho. Mas, né, a vida não se importa. Por mais que o seu histórico fosse pedir rolas na cara, naquele dia não. Naquele dia não era pra você. É, aquele dia não era sua. E vamos falar desse dia que você teve então que batalhar, moldurar, ali fazer o serviço, começar os trabalhos em cima de uma pica que não era sua. Isso é terrível, terrível. Curte a música, que essa pica é toda sua. E dele. E pra ele. Fala, tem comentário que você gostaria? Tem, muito bom. Fala. Ai, tchãozão grandão. Ai, tchão. Como? Quero café! Normalmente a gente começa esse episódio, mas você já fez a crônica. Mas já falei meia hora. A crônica zopiana. Sim. E para não virar um iaí zopeu aqui, gosto, só você gosto. Fala por 50 minutos. É verdade. Vamos aí para Paulo Garoto Vaca. Vamos aqui. Eu gostei de passar pro Zop começar. Não, pode ir, vamos lá. Seria mas ótimo. Eu faço questão do Ganso Fala. Ali eu encerro o episódio. Muito bem. Paulo Garoto Vaca, quando você sentiu que tudo estava indo bem, tudo estava legal, quando de repente você estava ali criando uma bela pica que não era sua, uma pica de 80 centímetros, pesada. Aquela roluda. Exato. Maciça, sólida, assim. Pulsante. Aquela que dá para comer um cu, aquela, né? Aquela do Shaquille O'Neal. Aquela boca. Você também recebeu a foto? Aquela... Você viu os vídeos? Né? Eu vi um gif. Vocês lembram, eu vou colocar um personagem nessa história que é muito importante, que já foi colocado aqui em alguns episódios, que é o Raulzinho. Lembra do Raul? Raulzinho. Que estudou com o Douglas no Polivalente. Ah, sim. Que ele acho fugia que das apresentações. Muito sábio, sim. Né? Muito sábio fazer isso. Melhor coisa. Pica dos outros. Essa pica dele. Ele já entendeu isso daí. Entendeu muito cedo. Muito cedo. E a gente tinha. Raulzinho eu vi esses dias, mas ele fingiu que não me conhecia. Morto? Mas eu Não. Acho que ele tá bem de vida. Não, hoje ele é doutor pela Unicamp. É, acho que ele é maravilhoso. Science, tá? Me arrisco a dizer que ele é até feliz. Viu? Se é que existe felicidade. Todos os doutores da Unicamp nos acompanham. É, e aí, Raulzito. O rapaz, eu vim fingir que não me conhecia, ou não me conheceu mesmo, porque eu mudei muito. Não é nem culpa dele, acho que muita gente faria isso. É, tá. Você foi pedir dinheiro de novo pra ele, né? Não, foi pra café, ele, né? Café, eu tava pedindo e aconteceu. E ele, a gente, eu e ele, tínhamos uma banda que tocava musiquinhas de videogame. Ah, é verdade. Muito Combo boa, Breaker. Sua banda. Acho Combo que tem Breaker. Ainda uns vídeos aí, você pode ver quem que é o Raul finalmente. Vocês podem procurar. Combo Breaker? Tá no YouTube? Tá no YouTube. Você vai ver como a gente tocava. Deve mal. Ter sido um dos Combo primeiros Breaker. Canais do YouTube. Um dos primeiros. Os primeiros que não deu certo, inclusive. Né? Um dos primeiros também a falhar. É, também é um mérito. Exato. Isso, saber todo mundo só olha quem deu certo. Exato, por exemplo, Chorume, claro que deu certo. Exato. Mas aí, um abraço para nossos 3 milhões aí de visualizações aí, agora. Tá quase. Ah, não, é a hora. É o relógio biológico dele, né? 3 bilhões de anos, acho que tá na hora de Deus. É, tá na hora de morrer. E a gente tinha uma banda que a gente tocava música. Era boa a sua banda. Era uma banda boa, meu irmão. Boa. Na verdade, assim, era... Dois caras que acompanhavam meu irmão, Bruno, que o Bruno que é realmente um músico bom. Que não é o Vaquinha. O seu não, irmão trocava tá. O quê mesmo? Ele tocava piano, porque a gente, teclado, na verdade. Ah, né? Teclado. Hoje ele toca bateria, canta também, faz o que ele quiser. Sim. Ele é livre para ser o que ele quer. Ele faz o que ele quiser. Mas na época ele tocava teclado. Só teclado. Tocava e aí teclado. Você no baixo. No baixo e o Garrão na guitarra. Tinha um momento. Uma banda boa, era uma e banda no, no, a bateria foi trocando ao longo do tempo. Na época a gente não tinha bateria, a gente botava um sampler ali pra tocar junto. Que era o seu irmão apertava um botão, por isso que ele era a estrela da banda. É assim que ele toca a bateria até hoje, inclusive, né? Começou bom de escolher. E a gente tinha essa banda aí. Só que o. É difícil tocar com sample, porque você tem que. Acertar, o né? O sample não vai na sua, o sample vai na dele. E tem esse problema, que você nunca pode errar, o baterista não vai, tipo, não dá os toques segurar, pra você. Então você tem que criar um sample que já te dê as dicas, é que, ó, vai trocar aqui agora a virada, vai entrar o refrão agora. Então vocês criavam tem que montar ele, um mid de bateria. É, eu montava todo o mid, fazia todo o negócio pra fazer isso daí. Então você preferia baterista. Como é que é? Você prefere um baterista do que um sample. Eu prefiro um baterista, embora nossos bateristas tenham falhado bastante com a gente. Ah, tá. Mas eu prefiro um baterista. Tirando o fator humano e o baterista sempre ser o responsável por brigar na banda. Por cagar rolê também tem o maior equipamento de todos também, né? É um inferno, você precisa de um caminhão pra trazer o filho da puta. Tá. E a gente lá em 2007, a gente já tinha saído do Polivalente, menos o Raul. Raulzinho, ele... Repetiu. Olha aí, sim, você que repetiu de ano, você pode virar um doutor na Unicamp. Tá? É verdade. E talvez ser até feliz. Ser até feliz. Segunda não aconteceu ótica, com alguns minutos. Não aconteceu com o Zavanin, mas pode acontecer ainda. Zavanin. Mas o Zavanin, eu acho que ele é feliz. Aí. Eu acho que ele é feliz. Ele é feliz porque ele deixa a gente feliz. Ele aceita o que vem. Ele deixa a gente feliz quando ele tá no LinkedIn e tem aqueles posts sérios maravilhosos lá. Aí o Zavanin fala assim: legal mesmo é usar dinheiro para comprar prostituta, entendeu? Porra, esse é o cara que faz a gente feliz. Exato. Mas aí a gente ia e lá no Polivalente... Tipo... Mas ele tava porque repetiu mesmo ou tava fazendo um técnico? Não, ele repetiu mesmo. Ah, é? Eu não lembro. Porque é importante que ele tenha... Eu li a biografia, mas não me atentei aos 10 primeiros capítulos. É que tava em inglês, aí ficou difícil, né? Esse é o problema. Eu peguei a tradução do inglês e falei, vamos, ficou uma bosta. E lido em americano. É, isso porque que é daí é do português pro inglês pro alemão, perde-se muito. Perde muito. Poderia ter pego o Dora Maico, já que tá mais fácil, né? Já de que é o direto. E lá no Polivalente, lá na escola, tinha um festival de música. Que normalmente que sempre era organizado pelos alunos, normalmente do terceiro ano. Muito bem. Naquele ano, eu já tinha participado já algumas vezes, participei com o Léo também, que outro que a gente já toquei com o Léo lá no Polivalente. E em 2007, ninguém queria fazer o evento. Queriam fazer, e o Raul, que era o repetente, pegou para fazer o evento. Muito pra fazer bem. Esse evento. O evento de música acontecia lá por setembro, acho que era mais ou menos. Porque o repetente. Ele é o maior da classe. Não, ele só tem umas duas ou três matérias pra fazer. É, ele ficava duas matérias. Ele ia lá, ia fazer depois ia embora. É, ele vai lá assistir matemática. Fácil. Mas não tem mais matemática durante o dia. Ele não tem que fazer o ano todo de todas as matérias. Não, falou que ele repetiu. Exato. Então. E aí ele falou assim, vou pegar para fazer o evento. Eu falei, beleza. E a gente ia tocar, porque só pode tocar... Tem a banda para poder tocar tem que ter pelo menos... Acho que era um integrante na época do Polivalente para tocar. Ah, sim. Pelo menos essa era a regra. E aí ele começou a montar o festival, E ele chamou dois outros alunos lá do segundo ano para ajudar ele. Você lembra do Emo? Acho que você lembra do Emo lá. Eu não lembro de ninguém. Foda-se também, porque ele não lembra da gente, então vai tomar no cu também. Fudeu o colete. Ninguém lembra dele. Chamou outro cara para fazer. E eu falei, beleza, a gente vai tocar. Que é o Emo. Que é o Emo e o Metaleiro. Esses eram os dois caras do cara. Eram as duas pessoas que estavam ajudando ele. Ajudando. Parece nome de capangas do Chapolin. Não, o Emo, né? E ele estava ajudando ele. E eu só fiquei ali ouvindo, eu só ficava ouvindo o que estava acontecendo, ele me contando como é que estava funcionando o evento, que os caras contrataram um palco lá do palco de um outro festival. Parecia que, bom. Parecia bom, parecia que o negócio estava ficando profissional. Sim, sim. Conseguiram um apoio para pegar um equipamento de som fudido, assim, um equipamento de som fudido. Falei, beleza, vai ser da hora. Porque às vezes você não ganha dinheiro, mas você vai ganhando em equipamentos, que é mais do que o dinheiro que você ganharia. É, muito difícil. É. E o negócio ficou legal. Chamaram umas outras bandas para tocar também. Excelente. Embora. Falei, pô, o negócio tá ficando profissional. Falei, beleza. Dream Theater vai abrir o festival. Não, não é tão grande. O Dream Theater não é tão grande. Tem que ser alguém grande. É, tava começando. Alguém bom, né? Barões da Pisadinha, pô. E outro, ia demorar uma abertura, 6 horas de abertura. Uma música. Só introdução dele. É, Take the Time. É, o nome já diz, né? Já tá lá. E aí, beleza, esse evento foi acontecendo. Só que ele ia me sempre falando umas coisas assim, pô. Estamos fazendo evento, e às vezes eu ajudava ele com alguma coisa, porque eu já tinha feito esse evento com o Léo antes, então a gente já sabia de umas coisas. Você dava um pitaco ali. É, falava, ó, faz isso, tal coisa, assim, tentava dar essa ajuda. Passa um cabo. Passa um cabo, coloca som, entendeu? Porque daí vai chamar a atenção das pessoas. O palco tem que ser mais alto. Mais alto, não afunda. Não vai mais baixo, não. Desconta até retroescavadeira à toa, né, cara? Mas aí foi ajudando essas coisas, né? Só que ele falava sempre, ó, os outros dão, tipo, os outros dois, os capangas dele, ele falava... Dava mancada. Tava dando mancada, não ia nas reuniões, que tinha que resolver negócio, não chamava ninguém, e eu falei, putz, vai dar ruim. Vocês fizeram um tour em Americana, né? Ó, com a banda. Porque eu fui assistir uma vez vocês ali na São Jerônimo ali. Ah, né? Já, ó, é. Vocês tocaram em vários lugarzinhos. Exato. É, a gente tocava muito em festival de anime, né? Chamou tour pelas cidades vizinhas. Fala isso que fica melhor. Tour pelas cidades vizinhas. Vocês fizeram um pequeno tour ali. Um pequeno tour. Em festivais de anime. O melhor show. Não precisa completar. A gente chegou a tocar no Famicom, que era um evento foda, um evento assim grande de Campinas. Daí acabou a banda depois que isso. Porque a gente já chegou no auge, né? Tem que acabar no auge. Foi bom, foi uma boa apresentação. A galera curtiu. A galera adorou. Ô, Top Gear. Tocamos uma do Top Gear, mas não aquela, porque aquela é impossível. A Track 1, né? Aquela. Não sei se era a que ele estava pensando. É, eu acho que era a que ele estava pensando. Só pode ser. Eu nem sabia que tinha mais de uma. Ele nunca passou da primeira fase, né? É, pô. Eu sou exemplo de primeiras fases. Vigo James, mas esse era um truque, escolher as músicas da primeira fase, inclusive, porque ninguém lembrava das outras. Exato. Ninguém sabe, né? Super Mario, vocês estão falando. Super Mario, sim. Sonic. Sonic e algumas... Duas, acho que duas. Sonic. Porque hoje em dia, com esses Sonics aí, filmes, vocês estariam bombando. É verdade. Não. A gente é muito ruim. A gente era muito ruim pra isso. Não tinha. Se cobra muito. Não tinha baterista. Não tinha baterista. Não tinha gente bonita. É, não tinha gente bonita. Isso aí eu tenho que concordar, viu? É legal, se você for ver esses vídeos no YouTube do Tocando, você vai ver o Raul. Se você fazer uma marca na tela e falar assim, o Raul estava aqui, mandar um print. E depois, se acompanhar o vídeo, parece que ele não mudou de lugar. Ele ficou ali, estático. Ele parece que ele é uma foto tocando. É um tanto quanto preconceituoso, porque ele era extremamente gordo, né? Assim, que ele fizesse o quê? Filha da puta, se jogasse na plateia... Não ia dar certo. Morte na plateia. Aquele cara lá, o Juninho do baixo lá, que tocou com o Jack Black, realmente... É, agilidade. É, o cara... A gente queria isso. Exato. Não tinha no mundo. E ele foi fazer, ele foi fazer esse festival e falou, vai dar ruim, porque esses caras aí não estão fazendo nada. Mas o Raul, ele tinha noção do que estava acontecendo. Então eu falei, com o Raul... Era um cara inteligente, com noção de música. E a gente ia tocar, fomos ensaiando, na época a gente tinha um baterista. E também. Era uma época que ninguém sabia exatamente o que era música. Eu acho que sabia. Não, peraí. Você sabia no sentido leigo. Eu tô falando. Ah, porque hoje tem especialista. Não, porque hoje tem The Voice. Não, hoje você vai lá no TikTok, tem 20 mil analistas de música. Ah, tá. Mas eu tô falando, hoje, se você chega com uma caixa de som, molecada encaixa os cabos ali, pá, pá, pá, pá, pá, tic, tic, tic, tá, parece que tá resolvendo um cubo mágico, de tão fácil que é. Tão simples. É mais fácil, né? Naquela época ninguém mexia com a caixa de som, que era muito caro, você não tinha. Colocar 4 microfones num lugar só, já era uma tarefa impossível, quase. Entendeu? E falei, beleza, ele vai estar lá com os equipamentos, tudo certo. Muito bem. Já estava resolvido. A gente foi ensaiando, conforme foi passando tempo, a gente foi ensaiando, ouvindo essas conversas que, ó, esses caras estão dando pau. E nos ensaios, excelente. E apesar de ser um festival de música escolar, é um festival de música com equipamentos grandes, né? Não, era, a gente contratava uma galera profissional para fazer o som. Da hora. Para quê? Para um monte de moleque ruim tocar? Não sei para quê, mas... E para 30 pessoas assistirem? Eu chamo de lavagem de dinheiro isso daí. Tinha mais que 30. Tinha bastante gente até. Bateu 100 pessoas. Não, bateu. Vimos umas 300, não, não no tour, eu falei por show. Não, e você contar que as pessoas que estavam lá, tinha prédios em volta, elas estavam vindo. Aí tinha mais de 1000. Tá, então, isso. É verdade. E aí começou, aí passou, aí chegou lá, o show era assim no sábado, e o Raul me liga na sexta-feira. Ele me liga. Chorando. Eu não acho que ele não consegue, acho que ele não ligou, porque ele tava morrendo, porque ele pegou uma virose. Então ele tava com aquela vida de... Famosa virose pré-grandes eventos. Virose. O cara tava vomitando. Famosa assim, caganeira, pô. De nervosismo, pô. Quem dera, porque a gente já tinha tocado em outros lugares também. Não era um negócio novo. E aí o cara tava com uma virose fodida. Falou, bem. Ô Vaca, faz o seguinte. Me ajuda pelo menos só pra ajudar. Talvez ele vou melhorar até amanhã. Me ajuda só pra receber os equipamentos, que eles vão chegar lá meio-dia. E pelo menos você vai estar lá. E os outros dois não vão estar lá, porque eles vão chegar um pouco depois. Falei, cara, é só fazer isso. É só receber equipamento. É só receber o equipamento. Mas aí alguma coisa na minha cabeça falou, Paulo, melhor você fazer o seguinte. Pega o cronograma inteiro do evento e deixa isso marcado, que talvez você vai ter que usar ele depois. Que vai acontecer uma coisa ruim, vai ajudar também. É bom também, saber, bom tá por dentro. Almoço. E foi lá no dia do evento, sábado, a gente conversando com o Raul. O Raul falou, não tô melhorando, tô mais ou menos aqui. A sexta você recebeu os equipamentos. Não, no domingo, no sábado, desculpa. Ah, o evento era domingo. Desculpa, o evento era no sábado e ia ser colocado os equipamentos no sábado também. Esse é no dois... Sábado de manhã. Sábado de manhã, isso, sábado de manhã. Sim. E eu fui lá receber os equipamentos. O cara falou, acho que meio 11 horas, acho que ele falou. Muito bem. Cheguei lá, 11 horas, meio-dia. Uma hora. Ah, às vezes atrasa. Chegou. Chegou uma hora atrasado o equipamento, já chegou. O evento é às 4. Os caras vão ter que correr pra cá. Não era noite ainda. O evento era pela tarde. É. E o palco já estava montado, pelo menos isso. E aí falei, cara, os caras chegaram, eu vou auxiliar os caras aqui a montar o equipamento. A colocar. E, tipo, junto com os caras, foi dizer... Coloca as caixas pra frente. Fazendo papel em do cima do ali. Palco. Não, eu já fui descarregando com os caras, porque os caras tinham que correr. Também, né? Fui correndo e falei assim, cadê o filho da puta que era pra estar chegado aqui uma hora, né? E os caras não chegando. Bateu 2 horas. Eu tava lá ajudando os caras a tirar os equipamentos ainda. Foi lá, chegando 3 horas, os caras chegaram. Aí eu falei, pô, agora posso ir embora. Essa pica já não é mais minha. Só que você tem que lembrar que o nome dos caras era Emo e Metaleiro. Pô. Não são caras fortes, proativos. Não tem iniciativa nisso aí. Eu queria saber qual que é o termo oposto de proatividade. Que era isso que estava acontecendo aqui no momento. Eu acho que eles se tocam. Maconheiro de merda. Quem dera. Isso é popular. Mas, pelo menos dá uma coisa. Isso, tinha. Chegaram, e aí, Vaca, tudo certo? Falei, tudo certo, né? Agora vocês podem... Na medida do que você acha certo, acho que dá certo. Beleza, eles começaram. A gente conversou com o Raul, beleza, tudo mais. Vamos acertar isso aqui. Beleza, vamos acertar, né? E eu comecei a ficar de boa lá. Aí eu percebi que o Raul me ligou e falou, Paulo, Vaca, vou chegar aqui, Paulo. Ninguém não existe esse cara. Eu vou aí pra ver como é que tá o evento. Eu falei, Raul, você tá meio... Ele tava com uma voz de merda, vem, sabe? Vem de fralda, então. Vem de fralda, por favor. Eu acho que talvez venha, não sei. Não sei nem se cabia uma fralda naquele traseiro. Vem de lona. E as pessoas começaram a chegar... Pega uma boia. E as pessoas começaram a chegar, e chegou muito, começou a chegar muita gente. Na hora, mas... E falei, o som não tava montado aí. Preocupante. O som tava acertando. Acho que o som foi acertar, assim, tipo, uma hora depois do que era pra ter acertado. Mas já tinha começado o evento, às 4? Não, já tinha começado, já o som tava ainda começando. Atrasou o evento, atrasou. É, bom, evento grande atrasa mesmo. Grande. E aí, só que. E nesse meio tempo, os caras falaram assim: ó, tem uma banda que vai vir de Campinas. E os caras falaram assim: é uma banda de metal gótico. E eles falaram: legal. E que o baterista tem anão. Aí a gente falou assim: mas esse é o que é o chamariz. E os caras nem vão mais embora. Quero ver. E eles vão chegar aí. Se recepciona eles. Porra, tem que recepcionar os caras. Como que eu recepciono um anão? É porque tinha que chamar os caras, ó, vocês vão vir pra cá, vocês vão tocar tal horário, fazer tudo mais no negócio. E beleza, putz, então tá bom, pelo menos eu só vou recepcionar agora os caras e o resto os caras resolvem com as bandas. Muito bem. E eu fui começando a perceber que as bandas começaram a se aglomerar perto do palco e ninguém sabia, que ninguém tava organizando nada ali. Eu falei, caralho, alguém tem que fazer isso. Vai lá, o Vaquinha. Eu já tenho que receber um anão. Já tem que... Tchum, claro. É assim que recebe? É assim... Chegou o anão, gente! Olha o anão! E os caras fizeram a maior propaganda do mundo sobre isso, falei, vamos ver. É, não, porque é um detalhe que você não precisa falar. Não precisa. Não, vai chegar uma banda recepcional. É, vai chegar uma banda e o baterista é anão. Se o baterista é cadeirante, tudo não, bem, você tudo tem bem. Que escolher a melhor passada. Não, mas tinha um motivo, porque assim, como o baterista, ele tinha muitas peças de bateria, então a bateria tem que montar de um jeito que ele possa acertar. Aparecer, certo. Alcançar. Pra não achar que é o sample. Então ele... Então tinha um rolê assim que tipo, o cara ia trazer os pratos dele e tudo mais. Ele toca com a bateria de criança. Fisher Price. Oh, vai chegar um baterista, uma banda aí, o baterista é daltônico. Já saiba. Oh, recepciona saiba. Ele, hein? Tá, o pintor daltônico. Aí beleza. Aí ninguém tava organizando as bandas, ninguém tava recepcionando o cara. Aí eu tinha que recepcionar essa galera, encontrar esses caras de Campinas, porque eles também estavam meio perdidos. E em recepcionar as bandas que estavam acontecendo ali. E organizar as bandas, porque, ó, vocês vão entrar em tal momento, Numa época que não existia GPS. É. As pessoas podiam se perder. Sim. E depois eles chegam e avisam pra mim. Ô, Vaca, não sei por que eles começaram a avisar as coisas pra mim. Por quê? Porque você já era o organizador da evento. Eu te perguntava, quantas bandas tem? Acho que eram 14 bandas que tinham tocado. Ah, bastante banda. Eu falei, 14 bandas. É, a gente cancelou uma porque tinha muita banda. Vocês cancelaram. É, a gente mandou um e-mail pra eles. Não, falei, hoje vai, a gente não vem e-mail. Vocês mandaram e-mail pra cancelar? Falei, tá bom. Falei, vai foder. É, mas 14 ou 15 bandas não fazia diferença nenhuma. Pô, é. Cada banda ia tocar meia hora. É que tem contrato de palco também, o tempo do palco também. Às vezes era o Dream Theater. Os caras já atrasou, filho. Acabou o contrato aí. É que, acho que também tinha problema de escola também, que a gente usava escola como pra fazer o show, então sim. Tinha outra questão de horário. Que aí pagava hora extra e tudo mais pra funcionário, tem todo rolê assim. É, pode ser. E aí a gente começou, já tinha esses pepinos aí, esses pepinos. E eu olhava pro céu também e falei assim, tá começando a fechar o tempo, né? Ah, falei, esse é o problema dos festivais de rock. Esse é um problema muito sério. Ainda mais com o anão. Com aquele palco aberto, o palco estava aberto ainda. Qualquer posse é... Afoga o anão. E aí? Eu poderia falar o seguinte, cara, esse problema não é meu. Eu posso ir embora. O bom é que a bateria dele é de plástico. É boia, né? Não, não enferruja. Coisa tranquila. E aí começou, a gente ordenou as bandas com antecedência. E os outros dois vinham falar essas coisas pra mim e depois iam lá ficar conversando com os amigos dele, pagando de fodão. Olha só, tentar comer umas zoeiradas. Ficava lá, sou fodão. Pai, é um bom lugar pra comer, gente, viu? Festivais de rock. E o Polivalente também é um bom lugar pra comer. Gente. Se você é organizador. Não, se você é organizador, você não vai porra nenhuma, porque você está organizando. Mas se você tem o título de organizador, pode ser eficiente. O crachá. Vaca, você vai receber o anão? Eu vou. E aí vai lá, tem que encontrar essa banda de metal gótico. Aí eu acho que eu consegui o contato deles por telefone, descobri que eles estavam lá na rodoviária de Campinas. Muito bem. Campinas não, de Americana, que é bem perto, do Polivalente. Perto. Ajudei os caras a se guiar pro Polivalente. E quando eles chegaram, pra ir pro quiosque ali. Eu conversei com eles e falei: e aí, como é que tá a situação? Tudo bem? Chegaram bem? Estavam tudo de equipamento. Chegou lá o baterista anão lá. Era anão mesmo. Era anão mesmo. Muito anão. Cara, bem anão mesmo. Você ia confundir com uma criança fácil, assim. Ah, aqueles anão troncudo. É, ele tipo anão troncudo. Anão denso que fala. Zipado, era zipado. Humano ponto zipo. E eles chegaram e falaram assim: beleza, né? Começaram a montar um negócio e falaram assim, eu não sei como a gente chegou nesse... Mas nisso tava tocando banda lá. É. Você já tinha conseguido... Consegui desarrumar aquilo lá e falou, vai começar a tocar as bandas. E começou a tocar as bandas, a gente deixou... Entre uma banda e outra, o que que acontecia? Normalmente acontecia, cada banda ia tocar meia hora mais ou menos, aí depois tinha uns 10, 15 minutos pra poder trocar os equipamentos e tudo mais. E às vezes tinha... Aí tem uns empecilhos que aconteciam no meio do caminho aí. Aí... e veio acontecendo, só que eles não... Peraí, deixa eu voltar aqui um pouco. Aí recebeu a galera. Recebeu a galera, a gente começou a conversar com eles. E eu falei, ó, vocês vão tocar entre, sei lá, 5h30 às 6 horas. O cara falou assim, mas só meia hora? Eu falei, vocês não foram avisados que vocês precisam tocar meia hora? Não, a gente achou que ia tocar o show inteiro. E os caras tinham repertório pra uma hora e meia. Os caras tá pronto pra tocar uma hora e meia. Tranquilo. Eu falei, puta merda. E é metal gótico, ninguém gosta dessa merda. Os caras vêm aqui fuder com a gente. Toca só uma hora e meia em meia hora. Eu falei o seguinte. Você só anão. Você só anão, porque todo mundo vira anão. Aí eu falei assim, não, anda do anão. Aí eu falei, meu, não tem como, né? Tipo, porque o evento foi assim. Eles ficaram meio putos, mas aceitaram. E nisso chega uma outra banda. Os caras, assim, tipo, eram uns caras muito velhos. Assim, tipo, parecia que é amigo do Zop ali naquela época. Ah, sim. Os caras de, de 40 anos, tudo marrento. Chega assim, aqui nós somos uma banda tal. Aí eu percebi a banda tal que foi cancelado por e-mail, mas que não leram o e-mail e foram lá de qualquer jeito. Obviamente, porque você tem que telefonar para as pessoas. Tinha 40 anos na época, você acha que ia saber ligar o computador? Se você mandasse carta, telegrama, eles iam entender. Pombo, correio. Eu falei, vou brigar com esses caras vão me macetar na porrada. Olha só meu tamanho. Eles vão destruir o meu não evento, porque não é meu. Olha o seu tamanho hoje, imagina adolescente. Aí eu cheguei e falei, cara, gente, o Raul não vai vir. Acho que o Raul não vai vir e fala o seguinte, pega um pouco do nosso tempo e toca aí. Nessa altura do campeonato. Eu já falei, ó, pega um pouco do nosso tempo aí e vocês tocam aí, boa. Piota, o Raul era metade da sua banda. É, o Raul era metade, quase metade da banda. De novo, zoando a cara de gordo. Você é foda também. É, que eu falei quase metade, que ele era mais que metade. Menos, mais. E aí, os caras foram lá, tocaram lá, foram quase vaiados, tão mal que eles tocaram. Quando foram vaiados, por quê? Porque eles eram muito grandes, iam quebrar a gente. Exato. Era um monte de molecadinho. Mas tocavam mal mesmo? Tocavam muito mal. Tocava meio que um... Nossa, era um hardcore muito ruim, muito ruim. Sujo, ainda é. Sujo, não sabiam fazer nada, tocava tudo trouxa. Acho que eles estavam bêbados, né? Ah, é possível. Então, mas a gente deixou eles tocar. Os cara, pô, e aí já tive que resolver, os caras cancelaram, aí o tempo foi... E você já com aquele headset. Já tava lá, cortando o olô, eu tava com uma prancheta ainda. Eu tinha levado uma prancheta pro Raul, que ó, às vezes o Raul ia precisar. Falei, vai que ele precisa de qualquer ajuda, eu vou tentar ajudar. E eu tava com a porra da prancheta lá. Esse foi o problema. Se eu não tivesse essa porra, ninguém ia achar que eu era o organizador dessa merda. Exato. E todo mundo te chamando de Raul. E as bandas começaram a ver que os outros não resolviam porra nenhuma e começaram a perguntar pra mim as coisas. Ô, Vaca! Vaca, ó, que hora que a gente vai tocar? Falei, pai, foram ajudando os caras. E nisso, conforme as bandas foram tocando, os dois lá, o Metaleiro e o M, vinham conversar comigo. Porque aconteceu o seguinte, na escola do lado, no Objetivo, acho que o senhor dá aula, não sei se dá mais aula. Sim. Tava acontecendo um festival ao mesmo tempo que o nosso. Muito bem. De música. Festival? Um festival de música lá. E umas bandas que estavam no Objetivo iam tocar no Polivalente também. Só que eles queriam tocar mesmo. Eles queriam tocar nos dois eventos. Só que os horários dele, do horário que a gente tinha montado primeiro, ia bater. Ia bater o tempo dos dois. Eu, tipo, os caras iam ter que sair correndo em 10 minutos e tocar. Eles não conseguiam. E eles ficaram falando pra mim, Paulo, vamos trocar aqui os horários, vamos trocar os horários comigo. Eu falei, tá, vamos botar esses caras mais pra frente. Por que mais pra frente? Porque quer chegar lá meio da noite. Isso. Que é, ó, vamos fechar o... Eu te dei horário, mas... Ele vai lá, vamos fechar. E toda hora eles ficavam fazendo isso, conversando comigo, vão trocar. E conforme lá o evento acontecia lá, eles vinham conversar comigo pra respeito pra trocar os horários. Porque eu acho que durante o evento foi umas 4 ou 5 vezes que eles quiseram trocar o horário entre as bandas, porque eram uns 3, 4 bandas. Não, você vai tocar assim, das 4 às 4h30 da manhã. Tem uma vaga aqui pra 23 de setembro. Mas vai tocar. Porque o festival já virou Woodstock. Os caras achando que tinha horário infinito. Chegou o Paulo. Aí eu falei, mas tem horário. Ele falou, não, olha. Aí chegou o cúmulo dos caras e falou assim, ó. A gente vai colocar mais uma banda pra tocar aqui. Então cada um de nós vai dar 5 minutos pra eles tocar. Juntou ali, né? Eram pra, tipo, 5 bandas, ia tocar 6. Eles quiseram, falei... Aí eu falei, puta merda, vai vir uma outra banda que não tava inscrita no evento anteriormente pra vir tocar aqui. Outro... Olha a prancheta, onde que cabe a banda aqui? Onde que cabe? Quem tem a prancheta aqui? E os caras colocaram... O anão tem uma prancheta. Não, é uma lousa mágica. Eu uso como prancheta, cala a boca. Cala a boca, não dá pra te ouvir aqui de cima. E aí, beleza. Aí eu falei, chegou. Aí, beleza, puta merda. Tem que botar uma outra banda aqui, deixar os carinha felizinho pra tocar, fechar o evento e tudo mais. Raul me ligou e falou: tô indo aí. Muito pra bem. Ver se dá. Tá, você falou isso faz 4 horas, Raul. Eu falei, Raul, tá bom, Raul, você vai vir. Vem sim. Chegou, o Raul chegou. Daí chega Jesus na sua segunda vida, mas o Raul não chega. Cara, quando o Raul chegou. Jesus com a prancheta. Foninha. Ó, cabe uma banda de trompa. Gospel. Você vai trocar marcha fúnebre. Trompas aqui. Harpas. Quando o Raul chegou. Raul tinha emagrecido muito. Falei, nossa, fez um programa ali. Era só merda que o cara... Não, o cara tava pálido, branco. Tipo, a namorada dele segurando ele, assim, junto com ele pra ele poder andar o negócio. Acho que pra fazer também uma dramaticidade. É, uma valorizada também. É. Ele chegou a falar... É a parte da biografia que eu lembro, é isso. Precisava de drama. Aí ele falou assim, então vamos lá, acho que dá pra tocar. Falei, Raul, você não tem como você tocar. É. A mãe dele falou, você não tem como tocar. A namorada falou, você não tem como tocar. Ele queria vir. Falei, não Daí tem. Daí você falou, vá, Raul, não tem como você tocar, porque não cabe no horário, mas, olha, de dezembro. Só, 4 a de gente dezembro, tem 30 minutos e 27 bandas pra tocar. Aí eu falei, Raul, não vai dar pra você tocar. Vai embora daqui, porque senão você vai morrer aqui. Saia do meu evento. Ele achou que ia ajudar em algum momento, ele só piorou a situação, porque aí eu tive que conversar com ele, resolveu o pepino. É. Aí tava lá, falei, acho que o Bruno e o Caio, que era o baterista, falaram, acho que não vai tocar, mas a gente tava lá. E nisso atrasou uma banda, que ia tocar no horário, eles estavam com um problema ali, um cara não tava chegando. Aí eu falei, Bruno... Ah, eu entro no lugar, vai dar banda. Foi exatamente o que a gente fez. O Bruno, seu irmão. Não, foi, não foi no lugar do cara, foi a banda nossa. Ah, a gente foi lá e tocar uma... que dava pra tocar sem o Raul. Muito bem. Fizemos o nosso... Que era você e seu irmão. E o não, tinha um baterista também. Tinha um baterista. O Adão ali, vai, eu toco. Quer que eu toco? Esse é meu momento. Mantenha o Adão pra todas as bandas. E a gente ó, demora demais trocar o baterista. Fica o Adão. Fica o Adão. Bruno, você é foda, você fica também. E aí, falou assim, mano, dá tempo. Esse cara tem que chegar até fazer o um negócio lá, arrumar as coisas dele. Muito bem. Falou, vamos tocar o que dá. Tocamos o que a gente conseguiu. Acho que foi umas 3 músicas que a gente tocou lá. Tocou. Foi legal, foi bem até. O Bruno segurou metade do evento sozinho. Foi mais aplaudido que os velhos. Foi bem mais. Então foi bem. Então foi bem, bem. 15 minutinhos ali. Deu para os caras chegarem e começaram a tocar e tudo mais. Aí chegou a banda gótica a tocar no meio do evento, mais ou menos. Ah, sim. E eu já tava falando assim, vai ser uma merda, cara. Pô, ninguém gosta desse som. Mas na primeira música, mas é aquela situação que tava todo mundo meio espalhado assim no palco. Quando chegar uma banda que se interessar, as pessoas dão uma reunida. Falei, pô, com a gente reuniu, até que reuniu bem. Legal. Mas com os góticos, velho, a gente passou vergonha, velho. Ah, eu achei dispersaram? Não, não. Os caras juntaram todo mundo. Ninguém... O som não que tava, o som não era que todo mundo costumava ouvir. Mas os caras eram tão bons. Tão eles profissional. Eram bons mesmo. Ah, olha aí. E o baterista dos caras era... Nossa, era o melhor que baterista não. Dele. Que era não. Que era não. E todo mundo ficava hipnotizado pelo jeito que ele tocava. Imagina se fosse bom. Humano. Imagina. Aí chegou o ponto que eu falei assim, quer saber? Quero, vou fuder com esse Zema agora. Cheguei e conversei com o guitarrista. Falei assim, ó, meu... Toca o que vocês têm aí. Uma hora e meia. Eles tocaram uns 50 minutos. Que eles falaram que tinha um show completo. Eles tinham um show completo. Falaram, vai tocando não, aí, pô, vai tá tocando. Tá foda pra caralho, velho. Caralho, galera. Gostou, foi o ponto alto do evento. Foi realmente ponto melhor alto. Melhor que Sérgio Reis. Apesar de ser um anão, foi o ponto alto do evento. Eu falei, ah, já que eu que tô decidindo, eu faço o que agora que eu tenho tá que fazer. Tá na minha prancheta, irmão. Beleza. Aí foi tocando o negócio. Acho que tocou a banda dos góticos, foi a melhor parte do evento. Nem era, e era boa mesmo. Boa mesmo, cara. Apesar do som gótico não te agradar. É, o som não agrada, mas os caras eram muito legais de ver tocando assim. Tipo, todo mundo era bom na banda. Da hora. Eram vários Brunos. Uma surpresa boa. Eram Bruno anão. Eram vários Brunos. Uma Bruna vocalista, um Bruno vocalista, dois Brunos guitarristas e um Bruno baixista. E um Bruno tecladista. Talvez seja meu irmão lá. É baixista, é baixinho. Bruno. É uma pergunta até bem relevante. A Bruna, vocalista, gostosa, né? A Thaís tá vendo isso? Não, nunca vai ver. Não. Se ela não estiver vendo, sim. Se ela estiver vendo, uma porca nojenta. Aí, beleza, tocou os caras e começou a passar a tocar os eventos, as músicas, as bandas, aí fui muito tocando. Bem. E o tempo tava fechando. Aí chegou lá o cara... Mas depois de um gótico, assim. Porra, né? Deus não gosta. Os caras que chamaram, né, velho? Aliás, Jesus foi embora. Deus gosta, mas não gosta tanto, porque é um negócio meio dark. Ele não pode admitir. É meio... Será que é difícil de entender até pra Deus. É. aí começou a passar o evento. Aí chegou o cara do dono do... O cara que tava jogando do som lá, o cara do som lá, o técnico de som. Chegou, atrasadão. Falou, o atrasadão. O atrasadão falou assim, ó. Atrasadalha, né? Ele falou, você que tá organizando evento? Sou, né? Eu tô com a prancheta. Então, festival, você viu o festival, garoto? Você viu esses dois aqui fazendo alguma coisa? Claramente não. Não viu a Rock in Rio aqui, né? Faixa, você não viu a faixa? Pô. E aí o cara falou assim, ó, talvez vai chover e o contrato do nosso palco, o contrato que a gente ia tocar, que era palco fechado. E tá, o palco tava aberto. Tá aberto. Sim. Se chover... Fudeu. Vocês têm que pagar o que quebrar. É isso. Eu, não, eu na época, não tinha contrato nenhum na mão, porque os caras não me deram nada. Eu não sabia se o cara tava blefando. Eu falei, não, mano. Você não era organizador. Não, o cara chega atrasado. Você era um jovem. Você era um jovem. Eu sou um idiota. É. Se o cara fala assim, ó, vocês têm que me dar um carro no final. Eu falei, como que eu vou arranjar um carro? Caramba. É, adolescente é burro. É. Vai você roubar o carro do anão. É, vai lá, o anão. Ele veio de ouro, o cara veio de ouro. Caralho. E aí os caras falam, aí fala, tem que, senão, senão a gente vai ter multa, vai ter que pagar tudo isso daí. Quem arcar essa escola, né? Falei, puta, fudeu, né? Ou o Raul também, né? É. Aí falei, fudeu. Só que ele falou assim, ó, a gente tá com as lona pronta. No momento que você fala corta, a gente coloca as lona e tá tudo tranquilo. Pô, tinha uma carta na manga, beleza. Ah. E foi passando evento. Aí foi, chegou as bandas do Zemo, dos carinhas lá do Metaleiro, os amiguinhos dele. Agora eles iam tocar. Agora eles iam fazer o negócio. Ah, eles tocavam. Eles também. Iam tocar também, fazer todo o que eles queriam fazer lá, os pau no cu lá. Aí, beleza. Começou a tocar a primeira banda. Pá! Pingo, começa a chover. Falei, fudeu. Pingada cara grossa, aquela pingada técnico, grossa. O técnico de som olhando pra mim e eu... Lona. Aí eu falei assim, aqui, Lona. Ó, aqui com o alicate no fio vermelho. Eu só preciso da sua ordem, capitão. Só preciso da sua ordem. Os caras tocaram uma música. A gente tá ouvindo emo. A gente... É a hora, não é? Não é agora? É, você ouve 30 minutos de emo... Ou 40 mil de equipamentos, o que você escolhe? Eu falei, porra, será que é isso? E aí o cara falou assim, aliás, os caras estavam tocando uma música. Aí na segunda música, eu falei, cara, olhei o tempo, falei, vai chover, com certeza. Falei, cara, corta o som. Numa época que não existia celular pra falar, ó, se ia chover ou não. É, e nem a Maju não era do tempo. Não. Aí falaram, ó, eu falei, vai chover, o cara da banda falou, ó, cortou o som, falou, ó, vai chover, e falou pra todo mundo que ia chover, os caras já cobriram equipamento. Muito bem. Aí, e o anão ficou lá dentro. Só que de quem foi a culpa? Só que aí o evento parou. Exato. E a culpa foi de quem? De quem mandou. De quem organizava o evento. É. E aí a galera, e eu tava lá olhando os caras ajudando a ver colocando as lonas e tudo mais, fechando, e não chovia nem fudendo. E os caras do Zema começaram... Mas isso foi até uma baba. Que... Fui eu, assim, cuspi pra cima e caiu. Rezava igual Noé pra chover, pra poder todo mundo acreditar. Vai chover. E os caras olhando pra mim. O público inteiro tava olhando assim, olha o cara que cortou o evento. Porque o cara é metaleiro, não gosta de Zema, porque tinha essa rixa na época, né? Que horas? Acho que era 6, 7, eu não lembro que horas era. Os dados estão meio... os horários estão meio ruins, vocês estão percebendo. É. Mas era bem no finalzinho mesmo. E aí os caras começaram a olhar pra mim, galera, chegou no nível. E aí, vaca? E aí, os caras vieram conversar comigo, vai chover. Eu falei, cara, eu contei a história, ó. Se quebrar o equipamento, se cair uma gota no equipamento de equipamento elétrico, já era, cara. Já era. Se tiver ligado, né? E outra. Sim. Equipamento caríssimo. Caríssimo. Na época ainda era mais caro. Porque hoje você compra da China. Na época não existia isso. China. Hoje, em 2022, se um professor barato. De geografia, um técnico informado consegue montar um podcast com 4 microfones, esse é que você tem que entender. Naquela época, não tinha condição de fazer isso. A gente fazia podcast com um microfone branco, fita isolante numa cadeira, cara. É assim que a gente fazia. E tentando falar o mais alto possível pra Pra mim era tranquilo. E aí, mas não chovia no lugar. Não, porque tava coberto, e aí dava pra comprar. Exato. E aí começou as críticas, todo mundo vinha falar comigo. Só jogando tomate. Se tivesse, mas acho que ninguém tinha dinheiro, né? Eu acho que se você tivesse falado, pessoal, essa foi a banda Chorõezinhos do Forró, acabou nosso evento, obrigado. Se você tivesse feito um encerramento... Eu acho que eu tivesse falado. Agora se você chegar lá, vai chover! E fecha tudo, o pessoal não tá preparado pra ir embora. Foi uma coisa que eu não te percebi. Hoje, muito bem lembrado, poder pegar uma máquina do tempo e fazer isso. Mas já foi esse episódio. Mas daí não ia ter essa história. É. E aí começou, tipo, a galera vinha, mano, a galera chegava ao ponto de pegar o violão e começar a tocar perto de mim. Falar, olha só como nós estamos fazendo nosso show aqui, porque olha, você não deixa a gente tocar. Olha como tá seco esse tempo, olha. As portas do violão tão secas por causa da atmosfera seca. E ficou lá uns 10 minutos, assim, só olhando. E você o quê? Fez a egípcia? Eu ficava olhando, assim, porque eu tinha que ser a mesma. Olhava pro horizonte, ponto fixo do horizonte. Não podia fazer nada. Olhava pro anão. Ficava quieto. E o anão me incomodava. Tá olhando que eu sou anão, filha da puta. O anão foi esperto e foi embora antes, cara. Porque as bandas estavam... Às vezes ele tava lá, mas você não viu. Ele tava incomodado. Às vezes ele tava no meio da multidão. Às vezes ele tava no meu lado. Tá lá até hoje. Mas será que a gente vai tocar ainda? A galera não deixa ele sair sem o responsável dele ali. Ele já até cresceu. Ô, Branca de Neve, caralho. Mas aí é no momento que o cara termina de colocar a última lona, termina de desconectar o último cabo, mas cai uma chuva do nada, aquela chuva que cai, mas vai destruir. Você é Deus! Mas sabe cê quando Deus. Você olha, você começa a segurar o riso pra não ficar olhando pras pessoas, olha, tá vendo o que eu falei? Tá vendo que vocês iam tomar Eu tudo? Tenho a prancheta! Eu sei! Ah! Mas foi uma lavada de alma? Bora, literalmente. É. Quase cheguei lá que nem o que lê no Sonho de Liberdade lá e comecei, no meio da chuva. Cantando na chuva, sapateando em cima dos outros. E aí veio os caras. O Emo falou, pô, ia chover mesmo, né? Os caras vêm aqui com aquele sorriso amarelo falando que ia chover mesmo. E eu expliquei, ó, você tá vendo o. Ah, é. Porque ia chover muito e acabar. Você nabo ia entrar no meu ano. E quem ia tomar no cu ia ser eu também. É, na verdade não ia ser você, porque você não tinha nada ali. Eu podia ter ido embora. Eu só podia ter recebido. Eu podia nem ter recebido equipamento. Podia ter ido embora. Exato, deixaram na mão da pica dos outros. E eu resolvi. Daí foi lá, choveu, acabou o evento, todo mundo foi embora. Eu ri, pelo menos no final, mas tomei no cu. E essa pica não era minha. Nunca foi sua. Nunca foi. Seu nome não deve nem estar nos anais do evento. Não deve. E pior que eu acho que não deve estar mesmo, né? Não, porque tá o cara da prancheta. É, o cara da prancheta. O cara que encarava, né? O cara que encarava, né? Não, é porque todo mundo acha que ele é o Raul até hoje. Ah, é verdade. Ainda é essa. O Raul mesmo. Porra. Apareceu ali. Ele apareceu pra ouvir Não Precisa Vir. É por isso que o Raul foi. E o cara elogiou, falou, nossa, esse tal de Raul aqui, o cara é um trabalhador sério. Olha esse evento maravilhoso aqui que ele fez. Fez acontecer. Quando precisou tomar decisões, tomou, ele é proativo. Eu nem estudava na escola, tive que resolver isso, tá ligado? Exato, cara. Mas o Raul que estudava, ele que sim, que teve a responsabilidade. Estudava mais ou menos, porque repetiu. Porque ele estava organizando evento no ano seguinte. Estudava. Porra, parabéns, garoto. Mas você ilustrou bem uma rola que não era sua. Mas foi, foi rola. Aquela batia gostosa pra ela. Tenho mais duas aí, vamos lá, vamos ver. As duas mãos, assim, lambendo a cabeça. As rolas que eu trouxe é muito leve. Você cuidou bem, rapaz, dessa rola. Eu fiquei feliz que você, pelo menos, escolheu esse tempo, que tinha outros que eu falei, se ele escolher esse tempo, eu tô fudido, porque eu não tenho nada pra esse tempo aqui. Ele deu muito tempo. Não, mas um tema muito bom que você mandou ali. Mas essa pica não é minha, excelente. Muito bem. É, rapaz, vamos fazer até um intervalo aí com um break, com uma canção, com uma canção de Paulo Garoto Vaca aí do seu festival de música. Ó, gente, tô com essa. E aí, Wesley Zop, algum comentário aí que vale a pena falar sobre o Vaca Stock ou não? Do Vaca Stock... Ah, ou sobre outra coisa, Wesley Zop. Ah, peraí. Aí se você fala... doação Opa, do meu xará. Doation? Aqui. Doation de Wesley Matos. Que é, Ganso, nesse ano vai gravar terceiro turno? Nesse ano, quero paz no meu coração. Ah, então sim. Quem quiser ter um amigo... Que me dê a mão. O careca do amor mandou uma. O tempo passa. Ah, tem que terminar. Ele caminhamos todos juntos. Você tá com a prancheta aí. Me interrompe. Né? Eu tô sem a prancheta. Corta o cabo. Isso eu posso fazer. Tenho um recado. Ah, tá. Marcas do Ganso, sonhos que vão. Eu não mexo no equipamento do Ganso, porque da última vez que eu mexi, ele brigou comigo. Não, ele é bravo. Ele briga, velho. Ele é bravo. Tá, pode ir lá. Eu não sei mais o resto da sua música. Sabe o que é? A gente falou que é bravo, música. Ele quer mostrar que é calmo. É uma música bonita. Linda, linda. Obrigado. Careca do Amor mandou, Zop, minha mulher estará em São Paulo no próximo final de semana. Por favor. Não coma ela com tanta força, igual fez comigo. Ele não falou pra não comer. Vai ter que comer. Não. Seja carinhoso. O Raul é o Anderson Negão Baterista. Eu tenho um aluno do sexto ano, é um demônio. Tem sim. Chama Wesley. É um demônio. Mas o Wesley, normalmente, não são demônios. É filha da puta, Mas sabe como eu guardo o nome dele? Sim, porque você me conhece. Não, mas porque ele é um anti-Wesley, porque ele é muito cabeludo. Então, pra ah, mim, mas eu era também. É uma piada da minha cabeça. Fala pra ele. Fala pra ele que eu era também. Conheceu uma foto careca. O cara tem cabelo, até aqui na testa, é, assim, não, né? Aquele aqui. Cara, eu era o cabelo de Jackson 5. Nasce cabelos na testa. Muito bem, Wesley Zop. Algum comentário que vale a pena ler aí? Um verdadeiro show multimídia. Ah, Vaca Fest. Hipermídia. É, teria que ser hipermídia. Wesley Zop, o que você trouxe aí de uma pica... Que não era sua, mas você teve que chupar gostoso a glande. Deixa eu ver se teve algum... Nada. Mandaram algum pix aqui. Deixa eu ver. Ah, vou ver. Bem, vamos aguardar o pix, porque ele nunca leu o pix ao vivo. Não, mas não tem. Por isso que eu não... Ah, digo. Talvez possível. É, por isso que aconteceu, né? Então, repetindo o que sempre acontece dele não ler. É. Uma vez que não tem. Mas e aí, o que você lembrou de historinha? Nada! Comparado com essa bela tromba. Não, é que o a organização. Rolando. Essa rola grossa e veiuda pulsante. Que a organização de um festival de música é muito. A Aline falou que tem o Pix dela que ela mandou, mas não recebi mensagem aqui. Não sei se o Zop. Mas que... se ela mandou pro Pix dela também, a gente não vai ter mensagem. Verdade, né? Ah, é verdade. Receber. Aí você tem que mandar a senha do aplicativo. É, aí pra gente pegar. Pra gente transferir de volta. Pra gente. O Ozias falou aqui, ó, com doação. O Zop não está no estúdio. Foi inserido digitalmente. Basta ver a linha azul que separa ele do cenário. É verdade. A linha GAT6. Mas e aí, Wesley Zop? O que você que tem aí? Você nunca organizou festivais de música? Nunca organizei festivais. Não, de música. De música. Sabemos que quando tem cachorro quente, o negócio é com vocês, né? Cachorro quente, realmente. Porra, saudade desses tempos, ainda mais essa época de festa junina, Julina Agostina. Isso onde, é maravilhoso. Né, profissionais isso é maravilhoso. Da organização. Sim. Até hoje deve ter cachorro quente. As salsichas ainda nem estão boas ainda. Mas salsichas não se estragam, não, né? Não estragam. Você mantém ela na banha? É. Tá nova, ela tá, mantém nova. Eu, assim, para vocês entenderem por que que eu levei essa pica que não era minha, existe um contexto da época, que era o quê? Eu já tinha num bingo, isso foi na escola, na escola primária. Eu tinha colocado pimenta num frango, num bingo. A mulher foi comer o frango na hora lá, passou mal, foi internada. Sim. E houve um castigo ali. Já falou aqui. Já falei. Nessa mesma escola, tinha pichado, e daí tive que pintar fofão, no final do ano. Fofão. Exato. Uma vez eu pulei o muro da escola porque ia ter uma prova e ninguém sabia do que ia cair. Eu pulei para poder entupir a fechadura e não ter aula aquele dia. Teve aula do mesmo jeito em outra classe. Abusando do professor de educação física, colocando olha aí, o pênis dele e as bolas na boca. Cara, você não faz ideia do quanto você chegou perto. Meu Deus! Você não faz ideia, bicho. Aí, ó. Você não faz ideia. Hoje eu tô... aquela situação do que o Douglas contou do prêmio do amigo secreto que ele falou do sapo. Mas não, igualzinho, mas não, cara. Você vai ver o quanto. Hoje eu acertaria a redação, o tema de redação da FUVEST. Porra, não, mas cara, tá explodindo minha cabeça agora aqui. Como que é? Daí, num certo momento, depois desses eventos, e sempre a mesma diretora que estava acompanhando os meus castigos, e te castigando. E me castigando. Feito um danado. Quem dera, Francisco, que era uma pátria de uma gostosa, aquela diretora, mas não, na época não ia ter como. Não. Então, daí, ela, num domingão, do lado da escola, a gente tava pintando uns golzinhos pra gente jogar na rua. Eu tava pintando assim, pegando um spray, pintando. Não, pera aí. Você tava pintando a rua. Pintando a rua e os golzinhos. Ou tinha os golzinhos de metal golzinhos. Que se encaixava na pinturinha. Ambas as coisas. Porque pintamos as linhas na rua. E pintaram os carros. Pintamos os golzinhos. As travinhas. As travinhas. Ah, não os gols brancos. Então. Aí foi aí. Na verdade, o gol era cinza e virou branco e ele ficou puto com você. E a gente não tinha a tinta branca para pintar os riscos no asfalto. Só que daí acabou a tinta branca para pintar os golzinhos. Aí pintamos com um spray, que cada um. Éramos pichadores, né? Sim, é verdade. Éramos pichadores. Daí pintamos com o spray que a gente tinha ali. Beleza. Então, e a diretora. E vocês estavam onde? do lado da escola, porque era onde a galera mais morava ali, e a inclusive a diretora. João 23. Não, não era João 23, era Castro Gonçalves. Ah, lá mais pra baixo. Ainda existe? Ainda existe, tá, pô, agora tá top pra cacete. Ah, é? Né? E daí a diretora morava ali do lado, viu a gente jogando bola, viu a gente que a gente tinha pintado. Ok, tudo certo. Passa-se. Esse domingo. Falou que bonito. De pura diversão. Que bonito, crianças. Ah, cuidado com essas tintas. Crianças brincando na rua, que bonito, valorizando a infância, que bonito. Não vai pichar o muro, hein, gente? Não vai pichar. Ela não vai pichar o muro da Dona Zélia, aquela vagabunda lá. Que não tá em casa agora e ninguém vai perceber. Daí, beleza, passa esse domingo. Xingou a mãe de vocês de vadiazinhas. Mas ela fazia isso pra cumprimentar. É normal. Ela tinha síndrome de Tourette. Eu acho que não tinha, não. Era específico pra nós. Daí, e aí, filho de vadiazinhas? Pra ser carinhosa também. Dona Zélia? Fala, puta vadiazinha. Acho que é Tourette. Passa esse domingo. Segunda-feira chegamos na escola e na quadra um grande artista, que temos que admitir que era um grande artista, porque essa diretora ela usava qual? Ela tinha um uniforme dela, era o quê? Um terninho. Dilma? Uma Dilminha? Uma Dilminha, uma sainha e um coque. Por isso você falou gostosa. Mas era gostosa, cara. A Dilma, sim. Dilma. Pense na Dilma. Gostosa. Na década de. No final da década de 80. É essa Dilma que você tem que pensar. Não, gosto. Isso, gosto. É empresa política. Pensa nela. Me dá tesão. E ela usava um coque. Então a marca registrada dela, quando a gente ia fazer qualquer desenho. Mas ela podia usar coque. Um coque, dois coques, três coques. Não, não ali. Esse coque. Não, esse... Ela é mulher autônoma. Não, não pode fazer o que ela quiser. Não tem problema nenhum. E o nosso professor de educação física, a característica principal dele era um belo do mustache. Só um minuto que o Opa. Jean Sabá Alves, que está aqui como hipnólogo. Sabá Guitar Player. Aí já vai querer ficar o vácuo. Exato. Fez uma doação e falou: vocês são umas delícias. Oh, obrigado. É verdade. Ele está hipnotizando a gente. Ele tá. Pra gente acreditar que é uma delícia e tirar roupa aqui. Filha da puta, bicho. Então, e o nosso professor de educação física era conhecido pelo belo mustache. Que era mustache mesmo ou bigode? Uma bigodalha. Porque mustache tem aqui, ó. É isso. Redondar as pontas. Isso aqui, ó. Grande. Só o bigode? Uma vassourada e o careca? Careca? Não, não. Bem cabeludo. Ah. Bem cabeludo. E daí eu... Isso te dá tesão. Bem cabeludo. Eu olhei o Vaca, ele era mais cabeludo. Eu vi o Vaca bem cabeludo. Sim. Tempo. Chegamos na quadra e tinha uma pichação na parede da quadra, que era a diretora chupando o professor de educação física. Mas ficou muito bom o desenho, bicho. Às vezes nem ficou tão bom. Mas é porque era. Mas uma... na época. Pensa na época. A arte não era muito divulgada. O pichador não tem tanto tempo pra fazer as artes ali, né? Não, mas ali teve tempo. Ali teve tempo. Tava colorido ou uma cor só? Uma cor só, mas muito bem desenhada. Ah, então tava aqui, a mulher de joelhos, com o coque, chupando. Chupando o coque. Saca coque do bigodudo. E o bigodudo é meio que, tipo, como se fosse fisiculturista. Aquele da escolinha do professor Raimundo. Isso, o Paulo Cintura. Né? O Paulo Cintura. Com cabelo. E quando teve a... gente começava a segunda-feira com a aula de educação física. Então a gente chegou, foi pra quadra. O professor não tinha entrado na quadra ainda também. Na hora que ele chegou, ele falou... Meu Deus. Vão achar que fui eu. Eu falei, mas por que ele ia fazer isso? Porque ele se desenharia? E porque na escola? E porque ele na quadra? E a gente dando risada porque ficou muito bom o desenho. Às vezes nem ficou tão bom. Não, mas ficou. Era... Mas dava pra reconhecer. Como dava pra reconhecer? A ousadia. A ousadia foi boa. E daí ele subiu. Foi grandão o desenho. Não, mas a parede, o tamanho da porta, o desenho, assim. Assim, sim. Não. Pô, top! E daí ele subiu correndo na diretoria e chamou a diretora pra ir lá. pra ver, pra ele falar que não tinha sido ele. Ou pra dar ideia. Olha, olha só que ideia. Olha aqui. Eu tenho bigode. Ó, aquele ali tem bigode, eu tenho bigode. Ai, que doideira. Ela só tem assim com bigode, né? Olha que doideira isso aqui. Você tem coque, eu também tenho coque. Tenho um coque. Você sucaque. Ai, que nojo dessa coisa boa aqui. Ai, credo, olha aqui. Como Deus escreve certo. Ai, credo, que delícia. Ai. O que aconteceu? Nesse momento, a diretora me pega pela orelha e me leva para a diretoria. Eu falei, mas como se... Claro que foi o Wesley. Eu queria ter sido. Porque ficou muito bom. Merecia ter sido você. Não merecia. Não merecia. Daí eu subi, daí ela falou assim, agora você vai pintar isso aqui no final de semana, você está suspenso e tal. Eu falei, mas não fui eu. Não fui eu que fiz, não fui eu. Concordo, senhora diretora, só tem um detalhe. Não fui eu! Eu até entendo castigar quem fez, que não sou eu. Daí ela falou, não, é claro que foi você, eu vi você com spray ontem ali no futebol. Mas spray branco você... Não, mas na hora do golzinho, que a gente não... Ah, o golzinho foi mais. De preto? Foi de qualquer outra cor que a gente tivesse de spray ali. E a pintura era preta? A pintura estava na preta, numa parede creme. Então, bem destacado. Ah. E daí o professor falou, mas você tem certeza que foi o Wesley? Foi sim, eu vi ontem ele com spray aqui perto da escola. E eu falando, não fui, vou chamar sua mãe. E quando você fala, vai chamar sua mãe? Acabou. Para uma criança sub-10, na minha época. E o... É testamento que você começa a escrever. E o professor já estava aliviado de não ter sido ele. Já que ele. Ah, ele é sonâmbulo, né, cara? Ou aconteceu. É. E ele falou, teria achou que tinha sido ele. Ou teria sido ele, ele tava ensaiando, cara. E até hoje não sei quem foi, deve ter sido alguém da nossa classe ali, ou de quem tava ali também jogando futebol. Só que eu que fui castigado e eu que tive que até pintar. Até hoje. Eu que apareceu. Tive que pintar aquela caralha. É, foi uma caralho. E sua mãe mesmo. Falou o quê? Sua mãe falou o quê? Que eu tinha que pintar mesmo, já que eu tinha feito aquilo, eu fiquei de castigo em casa. Ah, sua mãe acha que não, você... tomei uma sova da minha mãe quando eu cheguei em casa. Que é a sua mãe viu o desenho, que é o pior. Não viu, mas falou que eu tinha pichado a quadra de novela. Não aprendeu, né, Wesley? Não aprendeu. Cara, ela nem falou o que foi. Não, mas nem cogitou. Aí não ter sido eu. E depois decidiu usar porque começou a pichar as coisas mesmo, porque vai tomar culpa. A culpa é sempre minha. É, agora vai. E aquela... Nunca conseguiu reproduzir aquele desenho tão perfeito. Da chupação de rosto. Perfeito. Aquela pica não era minha, cara. É... Era do professor. Colocou, como eu falei, a pica do professor. Veio na minha boca. A sua boca com as duas bolas ainda por cima. Veio. Parabéns aí. Porra, bicho. Aí é foda, né? E parabéns por você ter dado spoiler. Exato. Hoje eu insano tô, antes. Hoje eu tô assim. Mas... Parabéns, parabéns pelo seu dom. Obrigado. Pô, difícil a situação aí. Muito difícil, cara. Mas não tem o que ser feito, né? Não tem o que ser feito. Você tem? Pintar. É. Injustiçado. Se bem que eu fiquei com uma certa fama de que é ousado o suficiente para pintar a diretora chupando para o professor de educação física. Isso dá uma moral ali. Mas aí... Não consegui fazer aquela reprodução novamente, mas a arte é uma vez só, igual terminar no auge. É, exato. Ninguém faz várias Mona Lisas. Né? Exato. É uma. E eu vi, estava lá. Exato. Você presenciou. Leonardo da Vinci até hoje morreu sem conseguir reproduzir aquela rola lá. Se vocês que estão no asilo estudaram comigo, foi algum de vocês que fez, identifique-se, porque eu queria parabenizar. Verdade. Foi o... Papagaio, se for papagaio. Papagaio, periquito. Meu periquito não era da escola, ele é do trampo. O azeitona, o reco-reco. É dá nome de objeto, essas coisas, né? Mas diga lá, você acha que a diretora chupava o diretor? Cara, mas... Essa é a questão. O professor de educação. Na hora que o professor viu, ele falou, ela vai achar que fui eu... Deu a entender que sim, pode. É, porque conta uma história, fala assim, eles exterminaram... E aí ele ficou muito puto com isso e se ligou. Ele sabia da verdade. Então, pode ser. E esse professor é mó da hora, mó engraçadão e tal. E ele ficou... Peito grande, gostoso. Sabe que é gostoso, mas não é metido. Exato. Né? O cara estava na escola pornô, né? Diretora gostosa, professor gostoso. Não, é pior que a diretora era boa. A diretora era boa. Não dá pra confiar em quase nada dessa história. Era gostosa. Não dá pra confiar em quase nada dessa história. Porque ele não fala, fui eu que ele fala que o desenho era idêntico, você já imagina assim, um uma caricatura do negócio. Imagina uma criança vendo. Na verdade, era dois palitos, um bigode. Um com coque e um com bigode. Não era nem coque, era uma orelha. Eu tava falando do bibliotecário que só tinha uma orelha, o Van Gogh. Na época, né, o Van Gogh. Mas tá bom, Wesley Zobb. Não, mas foi uma pica que não era minha, tu que assumir. Você teve que esfregar ali a pica. Pior que eu tive que esfregar a pica. Foi antes fácil pintar a parede. Ué, tive que primeiro remover a tinta, né? Não. Porque senão você tem que dar 800 demão pra cobrir. Mas nunca, né, dá pra remover tudo. Não, né? Dá. Não dá. Você vê aquela marca. E é uma criança. Lixou família. Tudo, lixou tudo. Lixei, removedor, o caralho, e depois pinta. A escola forneceu os produtos? Eu gosto da escola. A Revolução Industrial não tinha esse problema de criança trabalhar. Nenhum. A minha mãe sugeria que tinha que fazer essas coisas. Na última reunião de pais, quando eu tinha pichado a escola lá, que eu realmente tinha, daí a minha mãe sugeriu, falou, não, mas põe a molecada que pichou pra pintar a escola. Então é isso, põe a molecada pra trabalhar, não é vamos pagar por isso, não, não. Tem como pagar, tem a mão de obra aqui, de graça. A mãe ficava triste do... Pinta o resto também. E fica longe de casa também. A mãe ficava triste do filho voltar vivo pra casa. Eu acho que voltou, filho. Não foi dessa vez que o Tiar te pegou, hein? Não foi dessa vez. Infelizmente. Né? Tá bom. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que vale a pena ser lido. Todos valem a pena. Arena do Caos. Falou, Zop com 10 anos achava até uma cadeira gostosa, confiança zero nessa história. Porra, eu vou ver se eu acho uma foto dessa diretora, eu mando para você. Já que o assunto é picas em ambientes escolares, e eu sofri, eu comecei a jogar Jumanji. Tabuleiro ou videogame? Tabuleiro, né? Tá. Videogame é uma bosta. Não, eu tenho que perguntar. E eu tô preso lá no negócio que eu não saí da escola ainda. Né? Da barbada. Eu me formei, mas eu continuo trabalhando em escola, entendeu? Você tá na escola. Robinho Wilson aqui com a gente. Só pra mim, só pode ser de um bande o negócio. Mas tá. Uma boa, Ricardo. Uma maldição. E aí, então eu vou contar do ambiente escolar. Ah, boa. A minha profissão... Você era professor de educação física. Exato, comi uma diretora, não era nem tão gostosa, mas os alunos achavam. Ah, a gente não. Existe uma coisa gostosa na minha profissão. É uma diretora. Quer dizer, ir embora. Mas eu vou... Mas... Com um frappetino, Uma caipifruta de sexta. Tem professor que não gosta disso, mas eu sinceramente acho gostoso. É você ir, dá uma aula e vaza, tá ligado? Porque é difícil, às vezes, os horários encaixarem perfeitamente. Sim. Então tem momento que você vai lá, toma o café, dá uma aula e vaza. E vai embora. Às vezes é duas aulas. Nesse dia era duas aulas. Mas, acontece aquelas situações que você dá uma aula, aí vem a próxima turma e você dá a mesma aula para a próxima turma? Acontece. Mas eu não aí acho... Tá decorado. Às vezes é até melhor. Você sabe que aquela piadinha não rolou. Ah, então você nem tem um trabalho ali. Porque o Ganso, ele começa primeiro com... Uma música. Não, então tem 10 minutos do... Começa, você tava vindo pra cá, né? Tem aquele... Vai colocando as regras do stand-up dele. Exato, ali, né? Ele vai tentando. Vou anotando que deu certo. Tudo que são crianças de 12 anos é um público difícil, não é fácil, não. Aí ele querendo ser amigão nosso aqui. Mas tá. Aí aquele dia eu ia dar duas aulinhas. 10 horas da manhã já tava indo pra sua casa. 10 horas da manhã, cara. Quem dera, você não sabe nada de uma vida escolar. Começa às 7:30 da manhã. Ainda mais, você tem um tratamento. 9 horas... Eu já ia estar tomando aquele café gratuito. Ah, então que eu vou para a escola para tomar café. Você leva numa bombinha o café? Só para buscar o café. Toma aqui, ó, de maneira chique. Café, pão com margarina. Ah, top. Porra. Desci a escadinha. Para, pa, pa, pa, pa. Bruno tocando. Bruno, né? Achei que era um peruano tocando flauta pan ali. No... Era o Bruno. De peruano. Ele se caracteriza bem de peruano. Made in Machu Picchu. E ia. É aquele dia, assim, sabe aqueles final de semestre? Corrido. Não. Que já foi a prova. Que já, tipo... Ah. Já saiu quem é campeão brasileiro, quem não é. Só tem que cumprir a tabela. Então ia ter umas festividades. Umas festividades. Muito bem. Ia ter umas festividades ali. Estamos falando da escola que é perto da sua casa ou longe da sua casa? Não, era em Ourinhos. Né? Ah, em Ourinhos. Longe. Longinho em Ourinhos. É, vários quilômetros. Mas perto da sua casa ou longe da sua casa? Não, na época longe da minha casa. É resumindo. Muito bem. Tá? Não precisa resumir, pode contar. Já estava indo embora. Felicidade, alegria. E os alunos, em alguns momentos, estavam fazendo aquelas festinhas de fim de ano, sabe? Mamãe da rua. Não, o pessoal leva coxinha. Ah, sim. Leva um suquinho, um sucanço. Refrigereco. Leva umas empadinhas, aquelas tortas de liquidificador que as mães fazem, que são maravilhosas. Sim. Só mãe consegue fazer aquilo ali. Acho que tem que ser mãe. Fica de um jeito maravilhoso. Se você conseguir fazer uma direita, você tem um filho. É. Você não sabe. Quibes, bolos de fubá, bolos de formigueiro. Excelente, bolos excelente. De mármore, aquelas comilanças. Um belo banquete. Com belo pitutes. Banquete. Pessoal contando piada, agradando. Um clima agradável. Clima agradabilíssimo. Ainda mais agradabilíssimo porque você já tinha acabado a sua aula. Exato, eu já tava dando vazare. Sim. Você tava dando só a volta da vitória, exato. Né? Exato, só tava no Paranauê, Paraná, rapaz. E aí, de repente, uma estagiária chega pra nada mim. Nada gostosa, né? É, a Thaís tá assistindo isso aqui. A Thaís julga. Ela vai pegar a foto. Ah, não tem, não é nada. Não é gostosa. Que padrão baixo. Ela não gosta que fale de que ela é gostosa, não. Ela fala se é mentira ou não é, entendeu? Ela pode ter ficado puto com essa história do da diretora. Thaís, eu vou mandar a foto da diretora. Resumindo, ela falou: você pode me ajudar num negócio? Claro que eu posso. Sua louca. Ele já deixando o bigode dele aqui já. Sua faz louca, um copo aí, faz safado. Um copo. Hoje eu vou pichar a quadra. E você vai estar me chupando. Cara, já no spray lá, já. Aqui, ó, que eu trouxe pra você, ela tinha de spray. E aí, você pode me ajudar numa coisa? Claro, né, pô? Porque estou com a vida feliz agora. Eu tô feliz, você está de área gostosa, tá feliz também. Exato. Vamos transar loucamente. É isso que você quer. É vamos, vai, vamos. No pelo. Vai. Aí ela falou, vem aqui. Vem aqui atrás da horta. Aqui. Vem aqui no banheiro das meninas. Quero fazer um ensaio fotográfico para um pichador. E aqui no banheiro das meninas um pouco. Posso entrar, né? Tá bom. Já tira o pau para fora. Quero a gente pelado. Né? Tirando a camisa. Que isso, professor? Não, mas não é um código? Não era. Beleza. Eu chego lá, tem uma menina babando. Assim, o outro pessoal acudindo. Ô, louco. Assim, babando. E você põe a roupa de volta. Vomitando, olho virado. Se debatendo, assim. Ataque epilético. Daí ela, o que eu faço? Cara, pera. Eu fico imaginando ela chegando. Professor, com licença, na maior calma do mundo. Aqui. Como fala, por gentileza. Ele falou, eu acho que numa festinha aí teve um gorozinho alcoólico. Acha, e né? E aí ela tomou e tá assim. Ela falou, o que eu faço? Eu, primeiramente, vamos ligar pro SAMU, né? Porra. Enquanto... É que o jovem não sabe descarregar. Não, sabe, WhatsApp, não, sabe, né? não sabe. Ela mandou um WhatsApp pro SAMU, não deu. Exato. Mandou pro Samuel, né? E aí, cara, isso aí começou. Porque aí... Isso já era... 15 para as 10 da manhã. Não, era 9h15. Caralho. Mas daí eu olhei ali, pá. Eu falei, não, vamos ligar pro SAMU, pá. Segura só a cabeça dela para não morrer. Alicate nos dentes, pá. Trigar os dentes. Cara, acorda. Joga a nossa biscate. Mas resumindo, menina gorfando, vomitando lá. Caralho. E daí. E o problema? Não tinha ninguém. Não tinha um chefe ali. Não, era só alunos. Não. Mas na escola. Ah, sim. O chefe foi fazer um treinamento não sei aonde, coincidiu não ter chefe ali. Que você, então, era o chefe. É, não. De repente... Fui o Raul. Virei Raul. Colou na sombra e foi embora. Não, daí eu falei, ó, vamos ligar pro Sabu, né? Liga pra mãe da menina. Isso. E aí, Sabu vem, a gente faz um negócio assim, pá. Menina elevada. Muito bem. Daí... O dono da minha escola me liga. Agora você é médico? Fiquei sabendo que você... É paramédico não, agora? Fiquei sabendo que você controlou a situação aí. Falei. E aí? Eu falei, é... Quando você quer um título positivo? Eu falei... Fiz o básico. Talvez. Eu falei o seguinte, você precisa descobrir o que aconteceu com essa menina... Você. É porque você. É, exatamente. O guarda da prisão que descobriu a cocaína ali dentro da prisão. É isso que aconteceu. Você precisa descobrir o que aconteceu com essa menina, quem levou bebida alcoólica. Por que esse diretor tava falando com a prisão? Vai lá na sala. Você tem que descobrir. Ele tava lá bichando. É porque. Ele tava lá. Lá na quadra. Você quer mostrar de geografia? Ele bichou. Ele chupando meu pau. Você com um globinho na mão pra falar que é professor de geografia. E aí ele falou: com o telefone lá, do SAMU na ONU. Investiga um por um dessa sala, coloca eles em tal sala. Faz interrogatório. Sala 92, tem um polígrafo. Descobre. Tortura esses filhos da puta. O professor de educação física vai junto. Ele tem um belo bigode. Manda uma foto sua de cueca. E da estagiária, sim, estagiária. Manda. Porra, cara, eu sei que eu perdi a manhã inteira lá. Fazendo a conversando tortura. Conversando com a turma pra ver no final. Aí mesmo que você encontra, você vai entregar, né? No final, o moleque tinha levado uma vodka misturada no suco da menina, assim, ela vê, ela Nossa. Tomava remédio controlado. Não. Nossa, que errado. Antidepressivo, e aí, pá, foi isso, cara. De repente, fui sair uma hora de lá. Onde era pra ser um dia excelente? Onde era pra eu estar ali comendo a estagiária no banheiro? No pelo! Cara, felizão é hoje. É, vai acontecer ali. Aquilo que eu sempre sonhei. Hoje é por isso que eu fiz esse curso. Porra! Como é bom ser professor! Ah, como estagiária! E aí, foi isso, cara. De repente eu tava lá conversando com uma sala. Você achou que você tá aí fazendo bolinhas de sabão no parque? Exato, tchuplec, tchupli, estaria ali. Não, nada disso. Não pra você, não pra mim. Hoje não. Resumindo, ali tive que fazer toda essa investigação, conversar com a turma, quanto aquilo era errado. Não, gente, olha o que aconteceu. Foi um saco. Cara, aí, o cara foi lá assistir um episódio de Ursinho Carinhoso, se encontrou num livro do Stephen King, né? Exato. Tava pensando. Com final bosta. É. Como sempre. Falando nisso, já que você falou de Stephen King... Nevoeiro, né? Nevoeiro é o pior filme dele. Não, tô assistindo o It 2. Porque hoje em dia eu assisto filme igual série, assim. Por episódio. É. Chega lá no, na sala de aula, liga aí, vamos assistir esse filme aqui de geografia. Né? Mas o It, professor... Cala a boca. Apesar que o It tem umas discussões legais, cara. De geografia. Relacionamento abusivo, de... violência. Seus medos tomam forma. É, violências. Eu encontrei um livro do It na rua, inclusive. O livro inteirinho da coisa. Tava no banheiro. Pior que tava na sarjeta. Meu Deus! Eu falei, pô, tá bom, tava em bom estado, peguei, tá em casa lá. Ah, ótimo. Mas voltando, eu tava assistindo o It 2. Conta uma história interessante aí. É. Deixa ele contar as coisas. Porra! É que eu usei contar uma história ruim, entendeu? Daí eu tô assistindo, tipo, assisto 20 minutos num dia, durmo. Ah, achei que você fazia maratona. Não, você assiste devagarzinho. Porque eu vou dividir o filme em episódio. Sou um ser humano normal. É, não consigo assistir um filme inteiro. E no It 2, existe um cara que é autor de livro e ele é criticado por só fazer final bosta nos livros dele. que é um dos meninos que cresceu. Então é uma clara zoeira do Stephen King aí. E fazendo referência ele mesmo várias vezes, né? É, então, legal, né? Pô, da hora, Eu não sabia, não. E ele faz um tipo, aparece no filme também lá. Tá, ele faz uma... Esse Witch 2 é o mais novo, não tem uma continuação do antigo, né? Que eu não sei. Não, eu acho é porque mais novo, esse mais novo dividiu ele foi dividido em dois filmes. Então. O mais antigo já era uma paulada só. Ah, tá. Esse dividiram, eles criança e eles adulto. Entendi. É legal. Não, eles adultos eu não vi. É, então. Eu baixei o torrent. É o It 2.2, então. It 2.2. Segundo It 2. 2.2. É o It segundo. 2. 2.2. É o... Então, 2.1 eu vi. 2.2 não. It. É o It 2. It. It. It. It 2. It de coçadinha, né? Coçada it. It. It, isso. It. It. Dois. It. Ah, a gente pode continuar a comentar sobre isso? Eu não sei agora. Vamos falar de arte, de podcast? De não, agora, olha. É porque tem... Você não recebeu o roteiro da sua prancheta? Não recebi, não. Olha pra gente. O negão não me enviou. Tá no e-mail, tá no e-mail. Deixa eu esperar aí, pô. Nem lembro. Então, resumido. Foi isso. Ah, porque você falou que eu achei que ia viver... Ursinhos Carinhosos e foi no Stephen King. Por que tem um leãozinho no Ursinho Carinhoso? Você ficou pensando aí, não. Tava drogas, não. Stephen King. Morte e tristeza, depressão. O garoto tá bem hoje em dia, mas... Defina bem, né? Bem melhor, como, melhor longe desse pessoal do cara. Tá bem desacordado. É o Schumacher, é o Schumacher. Gente. Olha quem que era. Michael Schumacher. Mas tá isso, essa pica não era minha. Não era. Não se eu era. Só tivesse falado, quando ela falava assim, você pode fazer um favor e falar, não, tô indo embora. Não, porque hoje é meu dia feliz. Não, que baré favor, vagabundinha. Mas tinha... aí você fica pensando, será que era comer lá no banheiro? Ah, é. Você ia pensar. Talvez até hoje, talvez o tema fosse pessoas que eu não comi no banheiro. E você ia falar isso daí, eu falo nada a ver. É bom investigar. É bom entender. Algumas pessoas... Empáticas falando que a menina bebeu o meu café, foi o Márcio H que falou isso, mas... Ah, Thaís Matos tá assistindo, viu? Vaca? Você falando de diretoras gostosas. Falando aí. Que todo mundo na sua vida era gostosa. Aí, tu tinha uma banda pra comer gostosa. Eu posso ter feito, mas eu consegui. Muitas. Era muito difícil, né, mano? Muitas vezes. Faltava vocalista na sua banda. Faltava tudo. Faltava. Mas o que não faltava era gostosa. Acompanhando essa banda. Peitos ensaboados. Oh, isso era. Mas dá tempo de tu contar? Mas contar o quê? Histórias rapidinhas aí. Então Wesley Zop vai para uma rapidez. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Vai para uma rapidelícia. Então vamos para Garoto Vaca. Rapidinha para uns, mas demorado para outros. Exato. Porque... Vamos para Garoto Vaca aí, porque Garoto Vaca tem muitas picas que não eram dele. Pô, ele tudo grosso, hein? Tudo veiúda e cabeçudona roxa. Mas e aí? Isso aí. 2018, acho que 2018, foi recente essa pica. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Você tá numa fase onde você estranha ter existido uma pandemia? Eu acho que não, ainda peste tô negra, no... parece negra. Que estou numa pandemia ainda. Porque... Parece que eu estou na pandemia e outras pessoas acho que não tá mais, que nunca aconteceu. Porque você, é que você ainda tá homework. Sim, eu tô home office. Então você o mundo sente... gira diferente. O mundo gira office. Diferente. Eu vejo 40 crianças a cada 50 minutos, então pra mim parece o mundo é cheio de vida, esperança, né? Não diria assim. Eu diria que o Raul é quase feliz. Né? Mas eu falo assim, por exemplo, eu vou assistir um stand-up que lançou na Netflix, daí o cara menciona assim, a pandemia, né? É estranho. Parece que não é da atualidade. Eu acho engraçado quando alguém vai fazer alguma série nova e que tá fazendo os dias atuais e não fala da pandemia. Ah, aí fica descolado. Aí começa a ficar descolado. Aí eu acho que tá acontecendo até bastante isso. Ou o cara fala antes de 2010, vai até pra lá, ou ele meio que faz um futuro alternativo. Mas a pandemia ainda não é citada ainda direito. Eu tenho uma teoria. Só na série This Is Us, apareceu na última temporada, eles enfrentando a pandemia. Ah lá. É, então, você achou gostoso? Achei excelente. Porque você achou bom? É uma das melhores séries, se você quer chorar, junto com... parecendo uma menininha. Eu vou dar uma notícia ruim pra vocês. Pode dar notícia ruim. Sobre a minha teoria. Você vai tirar a camiseta. É uma notícia ruim. Não. Ah, nada. Mas eu acho que em 2018, o estalo do Thanos deu certo. E nós aqui somos a parte que subiu, tá ligado? Ah, e aí, a gente... tá acontecendo lá. Não, e a gente vive um mundo alternativo, onde Bolsonaro é presidente, onde você teve pandemia. Porque quando você começa a falar as coisas, não parece que é verdade, entendeu? É verdade isso aí. Quando você olha Bolsonaro, você fala, esse cara é o presidente. É a história do... Se alguém entrou em coma em 2018 e acordar agora, e você contar tudo o que aconteceu, você fala, mentira. É. Em 4 anos, não. Então parece que a gente tá no estado e agora, nesse universo que a gente vive, é o universo do absurdo. Tudo que você fala é improvável de acontecer, acontece. Churume fazendo sucesso. É assustador como a gente vê isso acontecendo. A gente assistiu o filme e fala assim, isso nunca vai acontecer. Isso é loucura. Porque alguém com muito raciocínio não ia deixar isso passar. Ou quando você vê uma coisa, uma história antiga, fala assim, como essas pessoas deixaram isso acontecer? Ah, olha, as pessoas aí são burras? Aí fala, olha aí. As pessoas são burras. Nunca mais vai acontecer. Mas tá, continue aí. Tá. 2018, eu e a Thaís já tinha casado, mas aí é todo domingo. A gente... Casaram em 2017. Casamos em 2017. E a gente fazia compra lá no Tenda. A gente ia domingo de manhã, que é um horário que não tem ninguém. Coragem. Era coragem, mas a gente não tinha muito dinheiro. Tenda é zoado. É bem zoado. Depois que a gente começou a ver que é um atacadão. Não é mesmo assim. Não é comum você... Não é que não tinha atacadão lá também. É, então. O Tenda era o... Não, ele era o atacadão. Ele era o atacadão. Isso. E quando a gente começou... a gente percebeu que não era legal quando a gente começava... Ah, tem rato nesse negócio. Não é pra ter rato na comida. Mas tudo bem. Eu não comprei carne, né? Ué, mas que é isso? Era legal, porque realmente as coisas tudo tinha mais bicho do que nos outros lugares. Ah, meu Tenda era muito zoado. Mas a gente ia lá no Tenda de manhã e... Quando meu pai disse que tinha lá, uma vez eu comprei R$200 em carne no Tenda. Ah, lá carne a gente não comprava. No Tenda, cara. R$200 em carne na época, não era hoje que só vinha 1 quilo, não. Não, bastante, mano. Cara, veio totalmente podre essa carne. Ah, filha da... A gente comprava... Chorei. Por isso que tinha tanto melaço que vocês colocavam pra colocar na carne ali. Pra disfarçar o bolor. O que era bom se comprar lá era produto de limpeza. Porque lá era bem mais barato produto de limpeza. Então. Aí carne a gente comprava no Good Bom, lá que é perto de casa, tomar essas coisas assim. Muito bem. Mas a gente fazia as compras lá, as compras dos básicos, e todo domingo de manhã. E beleza, a gente tá voltando. E vocês cantavam, cara, estou aqui. Não, acho que o carro não tinha rádio aí. Ah, não. Ficava... Mas um pro outro olhando apaixonado. Ah, mas aí tem que ter paixão, né? Queria estar no módulo lunar. Eles já estavam casados. Era amor, poderia amor sólido. Poderia estar no módulo lunar, mas estou aqui. É, assim é. Domingo de manhã. Poderia estar no módulo Mas sabe por que a gente não cantava essa música? O Jeff Bezos. Mas a gente não cantava essa música e a gente não conhece ela. Acho que era por isso. Eu também não conheço. E a gente tava voltando lá do mercado. Mercado não, Tenda aqui, do que não é mercado nem fudendo. É uma tenda. Voltando, a gente viu um gato atravessando a avenida lá. Atropelou e não recolheu. Você tava de picar? Quase, olha aí, ó. Ele tá muito bom. Ele tá muito bom. Estou assustado. Coloquei essa semente lá no começo, hein, cara. Tá muito assustador isso aqui. Eu tô falando, falando. Eu falei, pô, esse gato tá andando muito devagar. Eu fui lá, dei uma parada, fui devagarzinho parando. E o carro, ele atravessa tranquilo. Eu parei. Ah. O cara do trás, não. Ele só fez a virada, mas, cara, foi pegar e bateu com tudo no gato. Na cabeça. Mano, cara. O gato voou. Ele te xingou achando que você tava fazendo barbeiragem. É, eu trânsito, quando era ele que tava fazendo. E você avisa, tipo, eu liguei o pisca-alerta, ó, tem um bicho passando, alguma coisa assim passando. Fica esperto, né? Fica esperto. Pisca-alerta, pisca-alerta, tem um nome, tá no nome. Mas nem precisava, a obrigação dele é parar desse vagabundo. Era parar. E o gato parou, eu falei, putz, gato... E o gato caiu, está até lá no chão. O gato parou também, de respirar. Todo mundo parou. Era o que eu tinha achado. E aí o gato estava lá no chão, eu falei, cara, vou deixar esse gato na rua, alguém pode desviar, pode ser pior. Olhei e falei, vou tentar pegar esse gato. Peguei o gato, ele estava respirando. Vou pegar essa pizza. Ele estava respirando ainda. Caralho. E ele não tinha, tipo, não tinha sido passado por cima, ele só bateu de frente. Sim. Mas gato é igual aquele osso de frango que você consegue, né, ó. Você não quebra nunca. Ele é extremamente flexível. É. Peguei o gato, Falei, acho que dá pra salvar o gato. Eu podia ter ido embora. Poderia. Não é problema, eu não atropelei o gato. Você não tem ele, nada com o, isso. O cara foi embora. O cara foi embora. Atropelou o gato, foi embora. Quem atropela, vai embora. É. Peguei o gato, falei, acho que ele tá vivo, vou levar ele pro veterinário. Peguei o gato, saí correndo, fomos com o veterinário. Cheguei lá no veterinário com o gato correndo. Aí, e quando você chega naquele veterinário correndo, ele já entende que tem uma merda acontecendo. Aí, já abrem tudo, já começa a fazer esse negócio. Já. Tá, isso depois foi lá. O cara começa a fazer cálculo, pisou 20 vezes 20 aqui. 20 vezes dentro. Aqui, vai ser que tem, vai custar. E domingão. Ele respirou aqui, ele respirou aqui. Ele tem um radar, ele tem um radar na entrada. Opa, entrou rápido. É. Nós fomos do veterinário mais caro em dia de plantão. Isso. Tem que se fuder, né? Claro, tem que se fuder. Claro. Vamos lá, peguei o gato, vou lá começar a fazer os exames. Mas dizem, não sei se é real. Que você falou, isso aqui eu tô fazendo um resgate, viu? Dizem que o cara tem um... Tem lugar que sim. Esses deram alguns escondos ali. É. Mas ainda assim... Existe desconto, mas assim, um nabo. Voltei a pé pra casa. Quando os veterinários deu a entrada, deixou as comidas do cara no tenda, ó, pega aqui pra pagar o negócio. E aí o cara, a Thaís foi embora pra deixar as compras, porque tinha coisa congelada lá e tudo mais, e eu fiquei lá com o gato lá. Aí chegou a veterinária e falou assim, ó, com o gato... Gato é o veterinário ou o bicho? Não, o bicho. E por enquanto a gente chamava, desculpa, eu chamava o gato lá, descobrimos que era um macho na hora. Falou assim, com o gato, muscular, não tem nenhuma hemorragia nele, ele só quebrou aqui, acho que ele só deslocou, não sei se era a pata aqui, a dianteira ou a traseira. Gatícula. Mas fisicamente ele até que tava bem, assim, tipo coisa. Só que ela falou assim, o problema... O Alesselma aqui, pegou o Alesselma. Acho que foi mais ou menos aí. Falei assim, não, essa parte tá tranquila, a gente faz umas coisas assim, tudo mais. O problema é que o fígado dele tá o triplo do tamanho. Aí ela mostrou. Bêbado, filha da... Nossa, gato alcoólatra. Beberrão. Aí vai falou... Fazer aquele... Que engorda o pato pelo filho. Oh, foie gras. Fazer um foie gras com o gato, filha da puta. Foie gato, né? E ela fala, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver se provavelmente ele comeu uma coisa aqui, acho que comeu lagartixa, que lagartixa tem uma bactéria que fode com o gato. A gente vai deixar ele aqui, vamos ver, você quer tratar? Eu, eu achando que lagartixa não... Não, se o gato não pode comer lagartixa. Lagartixa é perigosíssimo. Não sabia, não. Qualquer humano. Lagartixa... Eu não sei, tem algumas que carregam essa bactéria, mas é uma bactéria que, quando o gato é extremamente tóxica. Branquinha, né? Pô, essa é tóxica, casa não. Mesmo. Calangão. Não, essa casa mesmo. Não, calango é comestível. Agora, lagartixa você não pode comer. Não. Ninguém pode comer lagartixa. Eu evito. E também não tem muita carne, né? É até essa sacanagem. Mas trabalha. Ainda mais que ela perde o rabo aí. Às vezes só quer o rabo também, né? Tá. Aí foi lá. Ela, vou deixar aqui o que você quer tratar o gato? Eu falei... Vamos tratar, ver se dá pra fazer alguma coisa. Só que eu já tinha dois gatos em casa. Falei, pô, como é que eu vou resolver isso? Vamos ver o que dá pra fazer, né? Tipo, ela... não querendo falar que queria abandonar o filho da puta. E o veterinário dá uma opção pra você. Falou assim, se você quiser deixar aqui, a gente sacrifica ele, fica tranquilo. Né? E ele falou, você quer? Eu falei, vai, né? Vai tratar. Aí deixou o gato no dia pra noite. Ela falou, ele não tá fazendo a... No dia seguinte, me ligou e falou assim, ó... Ele tá bem, tá respirando, só que ele não tá fazendo o processo palestra. Inteiro. Ah, sim. Tá comendo. Tá comendo, mas não tá cagando. Ele não tá conseguindo passar da segunda fase do Mario aqui. Tudo bem pra você? Aí falou assim, vou deixar ele mais um dia aqui. Mais uma diária do veterinário. É isso aí. No dia seguinte ela me liga, o gato morreu. Falei, zerou o Mario. Mas ele morreu de emoção. Não, é que na fase da água o gato morre. Aí fui lá pra acertar, vou dar um desconto pra vocês pra acertar. 600 pau. Borboleta. Isso é você isso. Nunca mais apareceu lá. É, não, era onde eu colocava meus gatos. Mas deu lá cadastro, também. Né? Cadastro, tá tudo lá. Cadastro, cadastro falso. Você tem que dar cadastro. Eu castrei minhas gatas lá. Mas será que ele te põe no Serasa? Assim? É, claro, né? Ah, não você não sei. Pagou, cara? Tá. Põe no Gatasa, é pior ainda. No Gatasa. E aí? Todos os gatos te olham feio. Ah, lá, não paga. Não paga, quando é gato, não vale pra você. Só os que você tem em casa, né? Morreu R$600 e morreu o gato também. Aí, pronto. Se você deixasse lá, ia morrer e você ficava com 600 conto. E eu não tinha que passar nenhum transtorno. Se o cara tivesse pego... Eu acho que se ele tivesse ido pra rua, ele tinha sobrevivido. Porque na rua ele é obrigado. Ele sabe se virar ali. Eu julgo, na verdade, que o gato já ia morrer, porque ele tava andando num momento que o gato normalmente não anda, gato de rua. Que é de manhãzinha, não sabe? De manhãzinha... Ele não vai andar ele não, tinha no meio da rua. Ele já tava fudido. Ainda mais um alcoólatra que tava com o fígado inchado. Ele ia morrer em poucos dias por si só. Ele ia comer uma graminha ali pra tentar sarar, comer um bolo, talvez sarasse mesmo. Porque ele conhece. Assim ele sabe. Ele se conhece, pô. Porque na hora que pegou ele, não, não comi a grama ainda. Ainda não comi a grama. Eu vou morrer. Eu deixei esse gato me bater bem no fígado pra dar uma diminuída no fígado. Filha da puta. Eu não consegui vomitar. Não, mas... Não, mas tem que salvar, cara. Isso daí é o capitalismo. É isso capitalismo, aí, ele mexe com seus sentimentos. É, o, você não tem... Você não, mal o SUS funciona para o humano, imagina para gato. Não, você não tem opção. Não tem opção. Tem opção você... A verdade é que falam que você tem liberdade de escolha, você não tem nenhuma liberdade. A liberdade é deixar ele morrer. É isso. Morrer. E aí? E aí? Ele morreu no fim das contas. Morreu. Então quer dizer que você tinha liberdade? Não, porque ele ia morrer. Você falou assim, ó, você pode escolher entre a vida e a morte. Você escolheu pela vida e ele morreu, porra. Então, mas se você escolhesse a morte... Só tinha a morte. Era só morte. Aí você fala, mas eu não deveria ter gastado. Mas e se eu tivesse gasto, ele teria sobrevivido? Qualquer se você problema, tivesse assim, gato? Joga esse dado. Se cair 1, 2, 3, ele morre. Se cair 4, 5, 6, joga de novo. É isso que você teve, né? Vamos ver. O dado só tinha 3, né? Daí caiu 1, 2 e 3. É pro gato morrer mesmo. 3 opções pra morte. Lagartixa, alcoolismo e atropelamento. Exato. Oh, eu não sabia. Isso me ensinou muito. Não sabia aí do poder tóxico das lagartixas. Nunca coma lagartixa. Nunca coma lagartixas. Não. Você ainda tem 2 gatos? Hein? Tenho 2 gatos ainda. Aumentou? Não, ainda graças... Quase aumentou. Porque eu também achei uma outra na rua o ano passado, só que aí deixo com o meu sogro. Porque o mundo vai te jogando. O mundo joga gato na sua frente. Vai o gato você não... adotou um, ele, opa, o mundo vai te mandando. Ali é um adotador você de gato. Você gato. Você gato virou o velho dos gatos daqui a pouco. Tô quase virando. Só falta ficar mais triste sem a Thaís. Aí eu vou ficar o velho dos gatos. O que impede... E depois de hoje pode ser que aconteça. Chega em casa, rindo, tem 2 gatas lá. Te damos a chance, Thaís. Fica a dica. Eu aviso quando estiver saindo. É, algumas malas, algumas. Ela vai perceber quando encerrar. É, tem isso também. É por isso que eu sou burro, entendeu? Ela olha como ela é burro. Não só por isso. Nem também, né? A exigência de ficar pedindo tapa toda hora também, né? Não menospreza a burrice dele. E você, Wesley Zop? O que você trouxe de... O que a vida foi te encaixando assim, ó? De repente, você... acho que é pica. Acho que é pica. Tá com cara de pica, tá com gosto de pica. Ai, tá com pica. Tamanho de pica. Entrou. Mas tá escrito Romeu essa, hein? Não era minha, não. Eu, mano, não é Romeu. É, pô. Acho que Ganso vai lembrar de uma certa ocasião. Só um minuto, que o Thaís comentou aqui falando, se o Paul... McCartney? Não, o Paul é o pau. Ah, sim. É porque é o chama de vaca. Né? É, se o Paul me manda mensagem, temos um problema. Ele achou um gato. Então ela já sabe. Ela já sabe. É, se começou com eu te amo, nosso amor é mais forte que tudo. Traz o gato. Eu já faço claro. Ó, ela já faz um cheque, né? já aumenta o limite no Nubank. Né? Pode levar. Eu já fiz, eu sou claro, que ela temos um problema e mostra a foto do gato que encontrei. É bom, assim que já fica claro. É legal quando você já conhece o cônjuge. Já sabe, já sabia. É, lógico. É. Ganso uma vez acompanhou eu num... Um bordel 5 estrelas. Não, 3 estrelas. É. As outras 2 eles são pintadas. Que são os 5 estrelas dos bordéis. Sim, é, os 3 estrelas. Você tem que fazer uma regra de 3. É difícil de entender de cara, não é? Depois de 10 anos, porra, você entende. O Ganso me acompanhou numa empresa uma vez, que um verdade. Cara tava me devendo uma grana. Ele falou, tem umas máquinas aqui pra você retirar. Aí você pode fazer uma grana com o que eu tenho aqui. O Zop deveria aprender com os veterinários. Eu faço o inverso do veterinário. É como se o veterinário te pagasse. Dá o gato pra mim. Tó esse gato aí. Tem mais gato lá na sua casa? Me dá os 2 aí que paga. Você trouxe gato de rua, toma R$600 pra você. É isso que eu faço. Você trouxe um gato morto, toma dinheiro. Não, fica com esse tamborim. Com o gato morto. Então, o Douglas foi lá me acompanhar e a gente retirou as máquinas e tal. E o Ganso, nesse, no momento que estava retirando, sério. É, lógico. Eu fui lá para fazer um trabalho de carregador. Um trabalho de frete. De 20 micros, zoado pra caralho. Tudo zoado. Abandonado ele, na chuva. Ele falou assim, do cara, que falou assim, ó, você leva. E dentre esses, que você vai ficar com todas as máquinas para pagar o que já te devo, tenta fazer um micro gamer para mim. Com as peças que você tem aqui. Pro meu filhão de 25 anos. Com as peças que você tem aqui, você faz um micro gamer. Ó, mas é que tem uns pente de 120 mega de RAM. Não, é isso. 128, por favor. Não, foi, tá bom, né? Faço, né? O Ganso é. E daí o Ganso, a gente indo embora, o Ganso falou, mas você só pega. Não, e o cara, não, peraí. Tem esses cabos aqui que talvez você usa. Vai lá, os cabos de rede, um metro cada cabo. Não, é cortado. Talvez você use isso. Porque é aqueles caras de informática que não entende porra nenhuma de informática. Acho que dá pra emendar os carros, é, né? É, não, e acha que vale muito. Não, ele, olha o que eu tô te dando. É, olha. Isso daqui, ó. Não isso vai esquecer. Isso aqui você pode levar uns 3 teclados, assim, mouse. Estabilizador tudo zoado. Mouse sai, mais barato, sai mais barato pro cara. Dá o computador pra você do que ele jogar fora. Isso daí. Demais! E eu peguei com o pagamento. Pegou um carreto, né? Ele ganhou um carreto. É, exato. Daí levei, não deu para salvar o micro gamer que ele queria. Eu espero. Uma pena. Não, depende do gamer que ele quer. Não. Se ele quer para jogar um Tetris ali. Não, mas com a máquina teria que ser o Tetris. Não dava para ser um jogo rodando na máquina. Dama, né? Cada máquina foi a dama. Uma peça. É gamer, né? Gamer. Eu não sugeri isso. Daí eu falei pra ele, ó, eu vou te passar. Arremesso, né, na caçamba, é um gamer. É um gamer. Ele falou assim, ó, então me passa um orçamento do micro gamer, né? Eu passei, ele falou, ó, vou guardar isso aqui, qualquer coisa eu te falo. Tá bom, guardou. E eu com aquela montoeira de máquina, tentando desovar aquilo, beleza. É difícil, você vende como sucata. O que não presta, vende como sucata, mas às vezes você aproveita uma peça ou outra. Porque hoje eu sou um grande fornecedor de impressoras para você. Continuo fornecendo impressoras para você. Pode continuar, aproveita-se coisa. É, aproveita. Porque as pessoas chegam para mim, tem uma impressora velha. O Zop salvou a placa de vídeo, que eu achei que não tinha conserto. Não, o Zop... Eu mandar para todo mundo, eu falei assim, cara, ou eu... A única pessoa que eu falei assim que consegue consertar uma placa de vídeo americana, acho que é o Zop, cara. Não, isso é verdade. Isso daí é verdade. Se você chega para qualquer técnico, ele vai falar, você tem que comprar outro. Exato. Zop, ele o Zop quer recorre, arrumar. Velho. Eu arrumo, pô. Mas o problema é que não sabe cobrar. Se o Zop soubesse cobrar... Poder cobrar das outras assistências. Traz pra mim. É um trampo que ninguém mais faz. Traz consertar as coisas. Pior que não faz mesmo. Daí, eu com aquelas placas lá, tinha passado o orçamento do gamer lá pra ele, que tudo que ele precisava, a máquina ficou em uns 8, 9 mil. Isso antes da pandemia. Bem antes. A máquina. Nossa. Uma máquina. Fodida. Uma máquina top, porque tudo que ele tinha cogitado ali. É citado pra mim. Gamers. É isso. Só o gabinete era 1.200. Vamos partir do princípio que o cara é. Hoje, gamer é quase uma profissão. Ah, né? Um streamer. É. Sim. Então o cara tem que ter uma máquina potente. Sim. É. Cara quer, é uma ferramenta. O cara quer investir, tem que investir. É, exato. Quer ganhar dinheiro com isso, vai ter que investir. Exato. Agora, tá se o cara quer um computador pra jogar, aí é pô, pode, computador. Exato. Entendeu? E daí ele tava fechando aquele salão, aquela empresa onde que a gente foi buscar, mas ele foi abrir uma outra empresa e falou assim, então fecha junto com esse gamer, pra ficar mais barato, cota mais umas 5 máquinas pra escritório. Né? Então, máquina mais básica, ok. Abri um Excel, você entrava... Isso, um Excel. Soma. Consegue ficar escutando o YouTube enquanto faz uma planilha. Igual C2, mais E2. Isso daí que ele queria. Média aritmética. Mandei. Pornozinho na hora do almoço. Sim, e tem que rodar sem travar. Exato. Pô, hoje em dia, o pornô, ninguém aceita pornô travar. Não, é tem 4K. Como. Não. Tem que ser 4K. É, exato. 4K é legendado. Se não tiver legendado. Você quer saber a história? Tem que ter uma história. Tem que ter história. Hoje em dia é as minúcias. A não ser que você já favoritou esse vídeo, daí você vai só na cena que você quer. Mas sabe? Aí já é um apelo emocional ao contexto, atriz, ator. Isso, exato. É, não é nem aí. Não é nem pelo 4K. É o Tião. Você quer? Eu quero ver o Tião em ação. Quero ver o Tião em ação. Tião, eu odeio café. Parte 2. É. Agora a vez o amigo agora é outro. Ele queria a cuia, só tinha café. Agora é o voluntário agora é outro. O amigo agora é o Zop. E daí eu contei pra ele, num pacotão, ficou bem mais barato do que se fosse comprado separado. Mas falei, ainda caro. Não, caro, mas... Caro pra você, caro pra mim, caro pra uma... Mas não para uma empresa. Uma empresa tá dentro. Uma startup. Ainda mais que ele tava querendo o gamer lá pra casa dele. Sim. Muito bem. Ficou quanto? Uns 20 mil? 20 mil tudo, com trampo e tudo mais. Daí ele falou assim, você faz isso daqui. Existe um detalhe que você tem que contar nessa história, eu acho. Vamos ver. Esse cara. Você sabe que tá ao vivo, né? Ah, vai, então, tá. Ele falou, eu acho. Não falando o nome, não pode processar. Falando, eu acho, ele fala, parece que ele vai sugerir. E daí eu falo, não vamos falar isso, não. Mas já foi, né? Então, você tem que contar que esse cara, vamos dizer assim, não é conhecido em Americana por ser um bom pagador e cumpridor de prazos, né, Wesley Zop? Até aí tudo bem. Não é? Eu tô mentindo aqui. Não tá mentindo. Esse cara foi processado assim por não... Foi processado em... Acho que em 3 milhões e pouco. Por não entregar, assim, produtos que as pessoas já tinham pago há 1, 2 anos antes. Entendeu? Exatamente então, isso. Então, é um detalhe importante. Mas talvez falar que com... não... Recebeu os computadores. Talvez a culpa foi minha. Talvez. Mas vamos falar com que tipo de pessoa você faz negócios confiáveis aí. Desse tamanho. E daí ele falou assim, vê se você consegue fazer isso daí em 24 vezes sem juros. Eu falei, porra, não dá pra fazer. 24 vezes sem juros, você não faz nada. Não dá pra fazer. Não dá. Né? Daí eu falei, vou fazer o máximo que eu consigo. Só aí você não assiste uma série 24 vezes lapidei, sem juros. Lapidei. Tal. Falei, pô, dá pra fazer isso aqui no osso, dá pra fazer esse valor aqui. Ele falou, vou ver aqui então. Daí ele fechou em outro lugar. Óbvio. Que fez 24 vezes sem juros. E tomou. Sim, mas com duas vezes e meio o valor que eu tinha passado. Ah, mais caro? Aí até eu também dividi em 24 vezes se eu pudesse cobrar aquele valor que ele fechou, entendeu? Ué. Então, daí ele fechou, daí ele falou assim, vem montar a rede pra mim. Eu fui montar, alguns do micro deu, tava com pau. Ele falou assim, leva isso daí pra consertar. Eu falei, não, essa pica não é minha. Ah, você falou. Eu falei. Essa pica não é minha, irmão. Eu garantia, só passo o cabo aqui, irmão. A garantia não é minha. A garantia é de quem você comprou. Por isso que não paga os outros, esse filho da puta. Isso. Se o Zop tivesse recebido tudo que ele deveria, já tava aposentado faz 10 anos. Muito tempo. Mas a grande questão é, se o cara pagou, por que ele então... Ele falou, eu pago 24 vezes com juros, às vezes ficava até mais barato. Filha da puta. Não sabe fazer conta, desgraçado? Caralho, bicho. Então, mas a pica não é minha. Ainda bem, viu, que você não fez, viu, isso. Né? Ainda bem que você não fechou isso aí, que você ia levar calote. Sei. Você tem cara ainda de mais trouxa. Ainda mais que amigo. Você tem cara de trouxa. Os caras falaram, eu vou calotar. O microfone tava ligado. Eu vou calotar. Eu acabei ouvindo. Eu vou calotar ele e vou comer o cu dele e matar minha adulta aí. Vou chamar o Tião. Os caras pensam assim, eu vou pinchar ele chupando meu pau lá no muro da casa dele. E aí ele vai fazer isso. Eu com bigode, ele com coque. E é humilhante que ele é careca, ele sabe. Isso vai ser engraçado. Ele vai achar que é a diretora, mas é ele que tá chupando. É ele de terninho e saia. Muito bem, Wesley Zop. É muito isso. Bem. Você falou aí, essa pica não é minha. Essa pica não é minha. Você tá certo. Dá pra ouvir mais uma história aí, vaca? O que você tá? Você tá com pressa? Eu tinha uma história similar com a do Zop também. Agora. Então eu vou te dar a chance de contar. E mas você mas... é um príncipe. Foi uma. A gente tava. Casa da Criança de Santa Bárbara do Oeste. Ela tava lá com. Ela tava querendo montar uma espécie de um call center para ajudar nas doações. Então eles chamavam umas pessoas, ali contratavam umas pessoas para fazer. Igual o pessoal que liga pedindo doação. Isso, exatamente isso. E aí eles falaram assim: a gente precisa dos computadores para poder fazer tudo isso, mas isso daí foi 2006, eu acho. Acho que foi 2006. Que era mais difícil o computador ainda. E aí, só que eles conseguiram uma galera, eles conseguiram uma empresa que falou assim: a gente tem uns computadores aqui, só que eles não estão muito bons. Mas talvez você consiga realmente montar aqui alguns e fazer alguns computadores bons aqui para poder usar. Tubo de computador com tubão CRT, tá ligado? Sim. Um negócio assim. E chama, aí fala assim, só que vocês precisam montar. Porque tipo, era uma empresa grande, mas tinha muito computador parado. E desovaram todos os computadores para lá. Muito bem. Falou assim, beleza, vamos fazer isso aí. E na época o diretor falou assim, precisa de gente para fazer isso. Só que ele não queria gastar muito porque era uma entidade que não tem muito dinheiro. Na época tava sem recurso e tudo mais. Falou assim, ó, vamos chamar quem pode, quem sabe de computador. Aí chamou a gente que sabia. A gente conhecia uma galera que sabia montar os computadores. E chamaram a gente pra fazer. E vocês eram os gamers na época? É, nós éramos sobrinhos. Você entende isso, garoto vaca? Você era uma geração promissora de gamers que não deu certo. Não, isso eu tenho certeza que não deu certo. Você não precisa falar que não deu certo. Você não deu certo nisso também? Você tem essa noção? Pra você dar certo, você tem que dar certo já com 16 anos. Senão você não vai, você vai dar ok no mestre da sua vida. 16 anos você tá velho. Já. É, já tá velho já. Mas se der certo, beleza. Se você não encontrou sua vocação com 16 anos, pode ficar tranquilo que você não vai dar certo. Hoje em dia... Você vai pagar suas contas. Mundo te devora. Pagar suas contas no máximo. E às vezes não é nem vocação, não. É ter pais ali que te bancam e você faz sendo um merda, mais um merda que aparece e aí todo mundo chama de vocação. É bonito. É um merda bem visto. É isso. E aí chamou a gente pra fazer. Vamos lá resolver, né? De obra de graça, a gente sabia montar umas coisinhas lá. O Vaca jogava StarCraft, cara. Eu não sei o que é relevante, mas tudo bem. Jogava. Era um dos jogos mais difíceis que tinha, cara. E tem no YouTube você jogando Warcraft. Warcraft. Porra, aquele é sensacional. Foi uma merda, mas foi sensacional. Mas Warcraft era um puta jogo. É um jogo, o melhor jogo que tinha pra gente jogar. Que é um jogo que rodava em todos os computadores merdas que a gente tinha na época. E a gente precisava montar os computadores. A gente pensou assim, ó. Era uma época que o cara falava, existe tal computador, então a gente faz tal jogo. Não era igual agora. Os caras falam, nós fizemos tal jogo, mas não existe um computador que roda agora, esse merda. A NASA vai... Você trabalha na NASA? Não, então você não pode rodar. Ah, você não vai ter. Não vai conseguir jogar. Ah, que peninha, hein? E a gente foi montar lá. E aí falou, ó, vem aqui, chamou acho que umas 3 pessoas pra gente montar. E chegamos lá, na casa da criança, do computador. Quando a gente abriu e viu a sala, mas tinha um monte de computador, um monte de monitor, mas um monte, mas todos eles empoeirados, tudo fodido. E tem que, no meio, fazer, procurar os computadores, procurar as peças. Procurar o que funciona. E a gente tinha, ó, tem que funcionar o Windows XP. Acho que era XP, né? É, XP. Mano. XP 2003, 2002. Top. 2006, tá certo. Acho que foi, era 64 de RAM que a gente tinha que montar e um processador, qualquer coisa que tivesse ali. Pelo menos um 2 ali. Tinha que ter um processador. E a gente não sabia todas as coisas de sim. A gente começou a procurar, ver as memórias RAM. Mano, e ficamos horas. Via tentando. Um que funcionava e falava, tem que ter mais ou menos. Tem que ter mais ou menos isso. É. E ficava montando os PC. E, cara, mas era meter a mão em coisa enferrujada. A gente, puta. Corta a mão pra além, caralho. Pra caralho, toda hora, cortando a mão. E tudo, as peças não é que nem de hoje. Que você pega a peça, você já pode desrosquear ela já direto. Você pega uma e encaixa perfeito. Encaixa maravilhoso. Nossa, parece que foi feito pra encaixar. Na época não era feito pra encaixar. Tudo parece que é feito pra dar errado. E se você forçasse demais, aconteceu isso. Tipo, a placa tava ruim, a gente forçou um pouco, estourou a placa-mãe. Puta, vai fazendo isso daí, vai se cortando, vai se fudendo, vai todo mundo louco, arrombou a placa-mãe, louco. E chega sua mãe. E não era fácil, por exemplo, você falar, como é que você liga? Às vezes o HD tava com um slave, tava com um slave. A gente não sabia qual que era os pinos certo. Porque era o jumper, não era uma configuração. Era jumper. E tinha que acertar o jumper, certinho, ligava pros caras que sabiam, ligava um monte de coisa, fazia e montava. Conseguiu montar, acho que foi em 2 ou 3 noites, a gente conseguiu montar uns 8 computadores ali. Muito bem, foi bem. Fizemos um puta trabalho. Funcionando, rodando. Falar, pô, rodando, agora eles instalaram os programas. Testou o campo minado ali. Depois, abriu um GIF. Copas, ganhou um copas. Aí só fez o computador ter que botar com a RAM funcionando e com o HD ligado. E abriu um GIF pornô. É, aí beleza, conseguiu funcionar. Aí depois passa o tempo, ele conversa com a história. Aí chega lá, eu converso lá com o Everton. Fala, ô Everton, e aí, deu certo o negócio? Deu certo, sim. Veio uma outra empresa e deu um monte de computador novo pra gente trabalhar. E aí a gente conseguiu montar, instalar tudo certinho. Ah, é? Falei, mas não precisou do outro? Não precisou do que a gente fez. Aquilo ali que a gente foi direto pra uma caçamba, que vocês fizeram. Ainda bem que vocês organizaram ali, que foi direto pra caçamba. E aí foi isso. Tá indo pra Zops Corporation. Eu ia falar isso agora. Já chamamos um cara que vai vir retirar. Então, ele ficou feliz, nós tava devendo pra ele. Nossa, a gente tava devendo 25 mil pra ele, não sabia como pagar. Não, agora, ele recebe, obrigado, ele obrigado. Recebe lixo. Ele recebeu um trator, jogou não, assim. Recebe naquele. No, prensou o lixo e leva pra mim o cubo. Sabe? Os caras nem falaram, você não quer pegar uma memória ali? Às vezes tem uma memória, você acha uma memória. Não, nem apareceu nada. Jogaram tudo fora e boa. Porra. Quero mais esses moleques que dão 3 noites pra montar 8 computadores, pô. Ganhamos nada, nem usaram nosso trabalho, que foi o pior de tudo. Não, esse é o pior de tudo. Você perdeu ali 3 anos de vida. Ganhou experiência. Ganhei, nunca mais aceitar esse tipo de convite. Exato. É isso. Isso é bem sucedido é. Hoje. É. Podia estar tá treinando minha focação verdadeira ali. Ó. Exato. Ali, agora ó. Tá no hipermídio. É, tá. Você podia estar tá ali, ó. Top Gear, StarCraft. E aí? Pô. Já é. Tá aposentado. Zavaninho era imbatível no Top Gear. Eu não era. Não tinha, como, não tinha como ganhar dele? Não tinha como ganhar. Por isso que hoje ele já tá bem dali. Exato, já isso. Tá aposentado. Gamer. Gamer. Zavaninho Gamer seria interessante. Zavaninho Gamer seria interessante. É. Eu assistiria. Exato. Quem não assistiria? Exato. Assistiria. Zavaninho, ele seria... Aí, oh, pensa porra. Nisso, Zavaninho. Eita aí, pensa Zavaninho. Nisso. É. O Chorume banca essa ideia. Zava Games. A gente tá procurando jovens talentos. Cara... Seria maravilhoso. Tá começando a internet, Zava Games. Ninguém quer ver gente velha, mas o Zavaninho tá Zavaninho é aquele velho que parece novo. Ainda. Parece. É o velho que não joga bote ainda. Ele é aquele velho sábio que inventa as gírias. Inventa. As gírias. Sai dele. É, exato. É ali que começa. Ele vai na feira, manda uma, o jovenzinho já ouve, pá, já. Quando vê, tá no TikTok. É o Moisés falando, tá comigo, tá com Deus. Todo mundo caminhou 40 anos com o filho da puta. Exato. Ele fala corda Pedrinho faz 30 anos. Sempre mano. Escutei ele falando isso. Exato. Tá vendo? Ele faz dança, faz tudo de TikTok, ó. Antes do TikTok, ele fazia TikTok. Exato. Ele só não sabia o que fazia. Então, Zava... É natural dele. Zava Games, aí a gente pode Zava começar. Jogos, talvez. Zava Jogos. Zava Jogos. Ó, temos doações aqui. Renan Lima mandou o seguinte comentário. Pinto. É importante. Jéssica Santos falou um dinheiro só para dizer seus lindos. Ai, Jéssica, gostosa. Eita. Olha lá, Zavani já falou, vamos desenvolver isso sim. Tá acompanhando. Aê, Zavani! Ah, o Emerson Alves falou, tinha que botar para acertar o jumper, claramente código para sexo. É, jogo... Que botar pro jumper? Exato. O senhor Leanderson mandou uma doação de 10 mangos aqui, mas não falou nada também. E eu acho que é isso, podíamos encerrar, né, aqui. Quer falar aquela sua poesia que você estava terminando? Eu acho que vocês não estão prontos ainda para ela. Você não quer falar como que você quer que termine? Não nas palavras, mas no sentimento. Eu... Porque começa meio dramático, vou falar a verdade. É, poesia boa começa não sei dramático. Se é o que você queria. A poesia começa, não a história da poesia. Não, mas claro. Essa poesia que você escreveu, ela começa numa questão existencial. Por isso o drama. Você não sabe se você está no ponto certo da sua vida, se você está com as pessoas certas. Aquela pessoa que se sente deslocada. Eu vi você lendo muito horóscopo quando você estava começando a escrever. Isso, então. É muito inspirado nessas questões científicas. Sim, sim. Então, você não sabe onde você é, onde você está. Sim. Você se sente a parte da sociedade que te compõe. Sim. Porque a sociedade é isso, te massacra, e quando você não atende mais as expectativas, você é trocado. Então quando você fala sociedade montanhosa na sua poesia, você fala na questão de altos e baixos, não que é numa... Isso. Não tá no mundo da Peppa Pig, então. Não... Pode ser. Apesar que a Peppa Pig é Porca, Reino Unido, sim. Acho que é Reino Unido ali, acho que não tem montanha ali mesmo. Não, mas é nada... No desenho, todo mundo mora no topo da montanha. Na Peppa Pig? No não, topo dos morros. Morros. Topo do morro. Não são montanhas, são desculpa, morros. Falar com o professor de geografia aí. Agora ele vai pichar aqui. A não ser que se ela está bem ao horizonte, que ela vá fazer compras no Reino Unido ali, pega um barco, mas ela mora ali na Escandinávia. Mas por que chamam os Highlanders? Por que eles estão na Escócia, no Reino Unido? Porque Highlanders não estão em montanhas, são só terras altas? O que é isso? É que, na verdade, é comparado ali com as Netherlands. É só comparação, então. É só comparação. Porque, na verdade, Netherlands, Highlands são regiões. Então, regiões altas, regiões baixas. Criatividade, né? Criatividade. É o que tinha na época, era do vocabulário. É, então, às vezes, ela mora lá nos Alpes escandinavos e aí por isso montanhas. Ah, por isso uma porca também. Sim. Porque porcos aguentam o frio da Escandinávia. Já que você tocou nesse assunto, né, na minha poesia e a crítica à Peppa Pig. É uma crítica? Não, mas agora vai ser. Então quero que ela se encerre com essa crítica à Peppa Pig. Sim. Existe um episódio perturbador onde a Peppa Pig vai ao zoológico. Então, na verdade, ela está indo no presídio. É o especificismo, né? Que ele escolhe, né? O, você, quem detém, quem, o doutor e o médico, é que é a diferença, quem tem a chave, o doutor e o paciente. É quem tem a chave do consultório, entendeu? Exato. Essa que é o rolê. E aí, não quem pegou escondido a chave. E existe uma coisa perturbadora, que quando você entra no quarto da Peppa Pig, na parede tem desenhos infantis, mas desenhos, por exemplo, de uma girafa, sim, de um elefante, que seria normal na nossa sociedade, mas na sociedade Peppa Pigista, tá desenhando o diretor sendo diretor, chupado pela diretora, mas, porque tá todo mundo pelado ali. Daqui a pouco tem um quadro com linguiça também. Ah, e a existência humana não é questionada naquele momento, nos episódios, não existe humanos ali. Não existe humano. Talvez deveria ser uma coisa ali. Os humanos estariam pelados naquele momento também? Então, não dá pra saber. Teria humanos no zoológico? Não dá pra saber. É como se a gente tivesse humano no zoológico. E há uma dominação mamífera ali. Répteis. Sim. Cadê? Entendeu? Répteis precisam um pouco de água. Talvez lá, nunca vi um laguinho ali na Peppa Pig. Não, eles ficam. Mas é porque eles estavam no Alpes, talvez. Aí é a dificuldade para encontrar água por ali. Talvez tenha a ver com isso. Mas então é isso. É assim. Parabéns pela sua poesia. É com esse sentimento que eu quero terminar minha poesia, que é questionando. É que desde que eu te conheci, você já estava fazendo ela e não terminou ainda, parece. Ah, mas é porque... Eu sei que não. Ela pode tem ser duas estrofes grandes. É que não, eu sei que não pode ser rápido, mas porra, né? Ela já pega uma página... Já tá meia página, não? Não, já pega uma página inteira. Então... Não, vai pegar, né, se eu chegar onde eu quero. Tá. Muito bem! Tiago Moretti falou, Ganso, coloca o Wesley em saia justa, provavelmente eu falando das pessoas com as quais você faz negócios, mas não é isso, tem que ser um trabalho novo de estilista também para complementar a renda. Uma saia de diretora gostosa. É, imagine, casais compram móveis ali, pagam 30 mil, adiantado. 30 mil barato. Hein? 30 mil barato, chega na casa e não recebe, uma coisa é eu. Eu já abdiquei de móveis, durmo no chão. Faz as prateleiras. Roupa boa, alto aqui. Prateleira ficou boa. Mas não foi eu que fiz. Não, você não fez o termo prateleira, mas não, você que pregou as na parede. Inclusive, eu tava pensando, alguém que não conhece o Chorume chega aqui no estúdio, que na prateleira de trás do outro tem paz. Marretas, a pessoa pode assustada achando que vai ser morta, enterrada no meu quintal. Agora que eu. Que é grande o quintal. Agora você já viram que o convidado não repete, né? É, mas por acaso. Por acaso. Agora que eu sou dono aqui dessa plantação de mamoeiros que eu tenho aqui. Né? Mamoneiros, isso. Que é mamona aqui na. Sim, desses 50 hectares aqui que eu sim. Comprei. Então, inclusive uma história aí. Era sobre hoje, mas fica para a próxima, que essa pica não será minha. Ah, boa. Paulo Garoto Vaca, você é lindo sempre. Obrigado. Você continua muito lindo. Eu estarei sempre tá lindo. Você ainda está correndo? Voltei a correr. Corridas urbanas? Corridas urbanas, hein. Nada de competição? Não, sem competição por enquanto. Você é seu competidor. Isso é o competidor muito difícil. Autossuperação. Assiste aquele, esse filme do Adam Sandler, né? O gênio. É bom esse filme aí? É filmaço. É um filme do, parece um filme do Adam Sandler ou parece que não é um filme do Adam Sandler? Cara, o Adam Sandler é tão foda que ele fez uma categoria pra ele, né? Filmes de Adam Sandler. Ele é um cara que consegue em todos os aspectos, né? Filmes bons, filmes ruins. E ele é sempre uma dança. É um filme bom. É o Nicolas Cage que deu certo. O rock do basquete. Não tem como você pegar o roteiro do rock e ser ruim. E ser ruim, não tem como. Tá, então assista lá. Só o Rock 5 que é ruim. Mas o Rock 5 é ruim por causa do cara. É o Rock 5. Não, o Rock 5 é maravilhoso. É que você gosta do... Do Tommy Gunn. Isso. Tommy cara, Gunn. Eu gosto do Rock 5. Já que porque tem briga de rua. Não. É isso que você gosta. Também. Mas pelo fato... Pela aquela rasteira que ele fez lá do Dalcin. Não. Pelo fato do Tommy Gunn olhar pro Rock e falar... Rock, eu te desafio, um mês, daqui um mês a gente no ringue, eu vou te vencer. E o Rock fala, meu ringue é lá fora. Porra, não, isso é foda. Aí ele faz todo o filme. É isso, carrega o filme nas costas. Essa porque... frase deixou o filme melhor, porra, já gosto desse filme agora. Porque... Exato, cara. Porque é isso, não, o ringue do Rock é as ruas, cara. É um cara lutando pra sobreviver. Ele era um cobrador da máfia. É um cara que não teve a chance aos 16 anos. O Rock 1 é um dos melhores filmes de superação de todos os tempos. É melhor. É, e aí eu aprendi que não existe Rock 1 ou Rock 5, existe o Rock. É a vida. Entendeu? É. Você tem que assistir todos. Rock Balboa. Essa, e o ringue do cara é lá fora. E os nossos rings são lá fora todos os dias. Que no Creed 3 ele morrerá. Tomara. Não sei. Tomara. Que eu não tá aguento, na hora também. Não aguento assistir filme do Rock, pô. Eu não aguento superar Rock, todo dia, ficar me superando. Rock. Rock. Eu tô vivo por causa disso ainda. Eu falo, o que o Rock faria? Não morri, não, né, pelo jeito. Eu queria ter morrido. Eu queria estar morto, mas Rock se matou, não se matou. Porra. Vamos ver nesse agora, quem sabe. Quem sabe, quem sabe nos inspira. Quem sabe pula num caminhão, caralho. Porra. Aí ele vira um professor de geografia. Ai, caralho, e vai se aposentar aí lá, Jumanji, filha da puta. Mas então é isso. Jumanji é muito bom. Dê o seu tchau aí pro pessoal. Adeus a todos, até a próxima. Aí está assistindo, cara. Eu acho que ela já desistiu. Já. Zava Game está assistindo. Zava Game. Adeus a todos, até a próxima. Talvez terceiro turno, se tiver bons debatedores também. Se tiver candidato. Se tiver candidato, se tiver eleição, né? Porque todo mundo agora, até agora, é pré-candidato. Todo mundo é verdade agora. Por enquanto, tá tudo pré. Tem nenhum que bate na mesa e fala, eu sou candidato mesmo. Serei, mas até esse ainda é pré-candidato. É. Mas é isso aí, tchau. Beleza. Okay. O Wesley Zop, seu tchau pra moçada. Quero agradecer o pessoal que teve picos de audiência aqui de 2 milhões de pessoas simultâneas. Apenas 114 curtidas, estranho, mas ok. Agradeço a todos vocês, agradeço o Vaca de ter vindo participar. Aqui. Agradeço ao Ganso, agradeço a tua, amo vocês. E estaremos de volta, não digo no domingo que vem, mas em breve. Eu acho que domingo que vem. Mas que é breve. Tá com cara. Que é breve. Tá com breve. Tá com bem breve. O Eduardo Zavarin, dentro de toda a sua sabedoria holística, sim. Ele resumiu esse episódio. Conclusão desse episódio, segundo ele. Se alguém estiver precisando de ajuda, ignore. Não vai valer a pena ajudar. Resumindo. É isso. Resumindo, a vida é isso. Cada um por estímulo. É um desestímulo ao martirismo. Entendeu? Exato. Cuide da sua própria vida. Exato. Cuidando da sua própria vida, você já está cuidando de bastante coisa. Você evita pedir ajuda para outras pessoas que vão se fuder te ajudando. É isso. Muito bem, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam, a quem está ouvindo, a quem está comentando. Não esqueça aí de seguir a gente nas redes sociais. Twitter, @néctardolixo. Instagram, @lixodolixo. Dá curtir nesse vídeo, comenta, compartilha. Sei lá como funciona isso aí. Se inscreve no canal, esses negócios aí. Comenta, coloca no Orkut. Você já deve ter visto alguém no YouTube que falou para você fazer isso. Faça lá no canal dele, mas faça no nosso também. Comenta das picas que não eram suas também. O Leonardo Eloy falou, Zop, curtida não serve pra nada hoje em dia. Faça alguma coisa que serve. Então é isso. A gente não sabe. Manda o link pra alguém que você ama. Manda dinheiro. Dinheiro serve. É isso. Manda o link pra alguém que você ama. Exato. É isso. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Porque essa pica já não é mais minha. Aê. Dançando.